easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Alien, meu Deus! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Márcio Zanon. Gente, eu tenho uma denúncia aqui que eu descobri que John Cena é homofóbico. Mais tarde o Léo vai contar pra vocês o porquê. Sim. Não acredito, gente. Como assim? É uma denúncia séria pra começar esse programa. Isso é uma denúncia muito séria. Vocês estão sendo denunciadas, né? Então temos ele aqui que vai trazer a denúncia. Léo Oliveira. É, minha gente. Cheguei aqui em Paris, de repente ganhei na loteria, mas descobri que todo mundo queria me matar pra ficar com o dinheiro do prêmio. Tive que caçar um jacaré no Rio Sena pra me livrar. Quando vi, tava na parcela da RuPaul. Adoro! Fazendo trapézio, né? Uhum. Maravilhoso! Mas então, estamos começando esse mais podcast maravilhoso, incrível, sensacionade. E vamos começar então com o nosso bloquinho de notícias sendo amenidades, né? O favorito aí do Brasil. O Brasil sempre faz questão de dizer lá, nossa, vamos o bloco de notícias e amenidades, por favor, mais notícias e amenidades. Mas não depende da gente só pra ter notícias e amenidades, né? Depende do mundo, no caso, pra ter notícias e amenidades. Mas vamos começar aqui com um cabide de empregos, né? Que é sempre bom as pessoas assinarem ali a sua carteira, ter um, né, um carimbinho pra poder depois dar entrada no auxílio-doença, no auxílio-desemprego também. E quem está empregado, menino? Matt Reeves e Claire Danes estão aí empregados agora. Olha que loucura, né? Claire Danes. Ah, mas Matt Reeves já tinha perdido emprego de Maison Coiffé? Menino, já cancelaram. Ah, achei cancelaram. Que tava rolando ainda, que é daquela série, né? Quando você pisca, tá na sétima temporada. Exato. Mas não, ela tá cancelled. Poxa, eu ia ver. Poxa. Aí você não vai poder assistir agora. Agora que você animou, né, menino? É, não, cancelou, não pode mais ver, né? É, igual o povo que descobriu, né? Acho que a gente já fez essa. Já falou de semana passada, né? Que o povo descobriu Industry agora, né? Na terceira temporada. Sim. A Grey's Anatomy da Bolsa. É, a nova geração aí de série. É, descobriram agora a Industry. Mas Matt Reeves, né? Vai estar junto com Claire Danes na nova série da dona Netflix chamado The Beast in Me. Né? Pieces of me. E o melhor é que Pieces of Me liga com o próximo programa, né? O programa da semana que vem. Que loucura. Não o foi? Maioral. Não vejo a hora de gravar. Ah, eu também acho que vai render bastante. Vai render acho que bastante. Vai ser muito bom. Eu acho. Eu tô animado. Acho que vai ser um programa que as pessoas vão gostar. Uhum. Acredito. É, o povo gosta de indústria e vai gostar da dica que a gente vai dar, né, no próximo programa. Ah, sim, até porque a gente traz muitas dicas, vai trazer muitas dicas up-to-date. Sim, e tem a indústria do hospital, a gente vai falar. É, exatamente. Menino, nessa minissérie aqui, nessa série, o Matt Reeves, ele vai ser Niall Jarvis, um magnata do mercado imobiliário, e que ele é, ou foi, né, o principal suspeito do desaparecimento de sua esposa. Da minha? Aham. Eita, exatamente. Bicho. E o que que acontece? A gloriosa Claire Danes, ela vai ser uma autora que perdeu o filho de forma trágica. E aí, quando o personagem do Matt Reeves se muda pra casa ao lado dela, ela se vê ali obcecada por esse homem, E aí eles vão entrar num jogo de gato e rato que pode ser mortal. Ai, nossa, quem não ficaria obcecada por Matt Reeves, né? Não é, menino? Um homem saboroso desse. Agora você vê que Matt Reeves fez aí série com Kerry Russell, né? Agora vai fazer com a outra doida da TV, que é Claire Danes. Sim, e ela vai tremer o queixinho pra gente, né? A gente tá com saudade. Ai, que saudade. Porque assim como o Junho sempre teve a cara de demônia, a Claire Danes era tremer o queixinho, né? Poxa, que hit maravilhoso. Artifícios de acting. Também, menino, a gente vai ter aí novos empregados, né? Mohinder, né? De Heroes aí. O glorioso... Pai de Dev. Sandhil Hamart. Pai de Dev. Pai de Dev aí. E Kate Sagal também, de Sons of Anarquia, né? Entraram pro elenco de One Piece. E eu tô impressionado com a quantidade de gente que entrou pro elenco de One Piece nos últimos meses. Ah, é? Né? One Piece, a nova Game of Thrones. Que... A nova Game of Thrones, exatamente. E eles vão ser vilões, né? Tanto aí o glorioso Mohinder, quanto a Kate Sagal. Pode ser que não seja, né, menina? Mas eu não entendo das coisas de One Piece. Então, se tiver errado, problema. Só lamento. O que mais a gente tem aqui, menino? O programa da Drew Barrymore, né? Drew Barrymore Show. Foi renovado aí pra sexta temporada, né? No caso, foi renovada pra temporada já do outro ano, 25-26, né? Já tá renovado aí pra sexta temporada. Então, Viuzinha vai continuar aí no seu maravilhoso programa. E os atores já perdoaram ela por causa da greve? Provavelmente ainda não. Porque aí como é que ela vai conseguir convidar pro programa? Ah, convida os parça dela, né? Vai Cameron Diaz, Lucilio. Exato, só os fechamente que ela vai convidar, hein? Chamar o menino Sherlock, né? Que ela era... Quê? Quem? O que fazia o Sherlock da Lucilio? Ah! Johnny Lee Miller. Ah, tá. Pode chamar o marido dela em Sarita. Verdade, Josh Duhamel. Não, o marido dela em Sarita é aquele homem horroroso. O Justin Parker. Não era o Josh Duhamel, não? Não, era um homem feio. Timothy. Ah, Timothy OnlyFans. OnlyFans, isso. Ah, é porque... Nossa, em que momento eu achei parecido o Timothy OnlyFans? Não, né? O Josh Duhamel é muito mais feio que aquele homem, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Menino, saiu aqui que o filme que eu falei pra você da semana passada, do filme do Mickey, ele vai estrear no Brasil, viado. Vai estrear no Brasil. No cinema? Nos cinemas. Meu Deus. Meu Deus do céu. Pois tá. Pois não sabem porque que as pessoas não estão indo ao cinema, né? Exatamente. Aí quero ver aquele povo chato que fala, ah, é filme incrível da esquerda, não sei o que, não tem salas, e o filme do Mickey tá ocupando 15. Sim. Aí eu tô vendo aqui que o filme vai estrear dia 14 de novembro, véspera de feriado, e vai se chamar no Brasil Mousetrap, 2 pontos, a diversão agora é outra. Nossa, que beleza, hein? Podia ser mó rata. Eu amo, ó. Ai, ai. Ou podia ser no buraquinho da Ratazana também. Ai, sucesso demais. Qualquer coisa seria melhor do que a diversão agora é outra. A diversão agora é outra, cara. Tem nem a ver com o Mickey isso. Não tem nada a ver. Não tem... Que bosta, cara. Que bosta. Olha, sinceramente, Brito. O que mais temos aqui, menino? Megan Cavalona, né? Megan Thee Stallion. Foi confirmada aí como apresentadora do glorioso MTV Video Music Awards, né? O VMA. Foi confirmada aí, Megan Cavalona, como apresentadora da premiação de Crips, que vai ter, por enquanto, anunciadas aí apresentações de Sabrina Carpenter, que tá lançando álbum hoje, no dia que estamos gravando. Camila Cabello. Já saiu? Já saiu. Por que você não me passou essa preciosidade pra ouvir? Sai. Não, porque não agora falou que comigo a gente hoje. Tá gravando... É porque a gente tá gravando agora ainda não saiu. Mas quando a gente terminar... Ah, achei que já tinha saído de manhã. Não, vai ser Midnight. Que eu passei o dia ouvindo o álbum do The Script ruim pra caralho, porque eu tava vendo Sabrina. Não, vai ter Sabrininha aí. E inclusive o primeiro clipe da nova era aí é com a roteirista Jana Ortega, né? Que é o Taste. Ai, gente, tô com expectativas altíssimas, porque depois de Expresso, né, com a música que Nath nunca ouviu, e Please... Você ouviu, meu filho, como pode? Do nada. Qualquer lugar, se abrir a geladeira, tava tocando Expresso, mas a Nath não ouviu, achei Corajosa, conseguiu fugir. Então, vai ter apresentações de Sabrina Carpenter, de Camila Cabello também. Vamos ter aí a nova fan favorite, Chappell Roan. Vamos ter Glorilla, Raul Alejandro. Glorilas. Glorilas. Vamos ter Halsey, né? Ah, União dos Negros, né? Vai ter ela, Matheus. E Lenny Kravitz, que vai estar Cláudia aqui também. Leite. Ah, eu amo Cláudia Leite, nega loura. O Marco. Vai ter Lenny Kravitz e vai ter a Lisa, do Blackpink, que também vai estar se apresentando aí. Ah, com a música com a Rosalía? Com a Rosalía, mas acho que sem a Rosalía. Ser a Rosalía só no áudio, né? Só e no que áudio. Vai... Que vão honrar aí Katy Perry, que aparentemente tá recebendo uma grande surra de piroca de Orlando Bloom. Porque gente, seu homem amei. Só flopado, né? Amei essa notícia. A cada flop esse homem dá uma estocada nela. Exato. Aí eu fico pensando, menino, de onde saiu essa notícia assim? Né? Eu fiquei pensando, de onde saiu essa notícia? O que levou uma pessoa a fazer a notícia? Gente, Katy Perry está levando sapecada aí para compensar, né, o flop. Você já viu aqueles gifs que eles usam as imagens da Aline Moraes, que ela é doida na novela, como se fosse a Katy Perry? Já. Que aí fica, seu Orlando escondeu, cortou o cabo da internet para a senhora não olhar o chart. Ela, preciso saber se aplauso e teve mais números que não sei o que. Fiquei, gente. Ah, essas histórias de GIF, gente, eu acho muito criativo essas pessoas que fazem essas histórias de GIF. Sim. Eu fico mesmerizado. Falando em emprego, né, menino? Uma pessoa que tá empregada aí, né? Matt Bomer tá empregado na nova série dos criadores de William Grace e Ryan Murphy. Com... Mas ele. Com quem? Como é o encanador? Com o encanador, o zelador, piscineiro, pelado, né? Piscineiro pelado. Piscineiro. Ele tá envolvido com um reboot que o Brasil tá pedindo de White Collar, né? Ele tá envolvido. E ele disse que esse revival possivelmente será fantástico, porque ele falou que o roteiro está completamente alinhado e em consonância com a série que eles fizeram durante 6 temporadas. E que esse revival é inteligente, divertido e orgânico para trazer esses personagens de volta. Quando é orgânico, vale a pena, né? Tem aquele cheirinho. É, e orgânico não tem agrotóxico, né? Então não faz bom pra saúde. Quem vai gostar é Hilary Burton, né? Que saiu do podcast lá de One Tree Hill, vai poder fazer o de White Collar. Vai poder fazer o White Collar, exatamente. Falar nisso, sabe quem tava no podcast Sofia Bush essa semana? Quem? Que agora ela é GLS, né? Já conversou com o Nico Tortorella. Agora ela estava conversando com Kevin B. Não acredito! Sim, ele conta todos os bastidores de Glee pra ela, uma loucura. Ah, foi um crossover das séries, né, menino? Uhum. Foi um crossover. E ele contou quando a Michelle cagou na peruca de Stephanie? Não falou sobre isso, menino, achei que faltou. Poxa vida. Acho que ela tinha que chamar a Lea Michelle, né? Gente, é engraçado que ninguém chama a Lea Michelle pra nada, né? Ah, por que será? Tá, gente, boa. Ninguém chama ela pra nada. Eu vou acreditar que é porque ela tá grávida. Então tá. Né, minha mulher, ela já pariu tem muitos anos, não? Não, menina, tá grávida do segundo. Mas nesse segundo pariu também? Ainda não. Ah, ela não, tá gente. Quase parindo. Nem ela, eu acho que ia pagar a faculdade dos filhos dela, tá chamando ela pra nada. Que dirá, menino, o podcast. O Ryan Murphy tá com 74 séries no ar e outras pra estrear. E não chamou ela pra fazer nenhuma ponta, né, menino? Em nada. Pois é. Em nada. É, será que ela ganha muitos milhões de direitos de Glee? Porra. Deve estar ganhando, né? Porque só isso pra justificar a falta de job da menina. Ou então o marido velho dela ganha bastante dinheiro, né? Pode ser, porque da última vez que ela trabalhou, ela era naquele filme de Natal Baixa Renda, né? Então não é como se ela tivesse... O que o marido dela faz? Lea Michelle, husband. Husband, cadê? Que tem. Lea Michelle Husband. Zandy Wright. Cadê? Zandy Wright. A profissão dele é marido de Lea Michelle. Ele nem é tão velho. Descobri como é mais novo que ela. De Zandy Wright. O que ele faz? Gente, vamos abrir a matéria da People aqui. Who is Lea Michelle's husband? Lea Michelle encontrou seu príncipe encantado, Zandy Wright. O casal começou a namorar em 2017, em 2019 casaram, tiveram filho, Ever Leo, Em março de 20, março de 24, Lea Michele anunciou que estava grávida de novo. Ah, ele é da indústria da moda. Ele tem uma... Fashionista. Ele é fashionista. Nossa, que homem feio, gente. Ele... É, ele tem uma linha de roupas. Uma linha não, uma empresa, né, de roupas. Presidente de uma empresa de roupa chamada AWR. Que faz... É, que se chama, que o nome é All Year Round. Famosa, né? Todo mundo conhece, né? Mas também com um homem horroroso desse. Sai fora. Podia usar a Léa Michele na campanha. Sempre se vestiu tão bem. Ô! Oh. Inclusive, podia fazer ela de Rachel, aí ela vestindo as roupas da empresa e se tornando uma outra personalidade. Podia. Acho. Podia chamar Joe Groff pra fazer na faixa também, a versão masculina. Eu acho que ele não topa, não. Eu acho que Joe Groff tá mais amigo de Daniel Radcliffe agora do que de Léa Michele. Mentira! Do nada. Menino, hoje saiu aí o post, né? De um filme que o Brasil tava aguardando muito, esperando muito, que é o quarto filme de Bridget Jones, né? Tava todo mundo esperando muito. O Bridget Jones aí, Mad About the Boy, quarto filme, eu fico pensando que esse filme deve ser bom, porque ele ia sair só pra stream, né? Ele ia ser no Peacock. Mas é, decidiram que vão lançar no cinema no Valentine's Day dos Estados Unidos, né, em fevereiro. Mas não tem Colin Firth, né, mas vai ter Hugh Grant. E Lea Thompson, no elenco aí. Ah, eu sou contra. Gosto mais de Colinzinho. Eu também gosto mais de Colin Firth. Até porque ela teve o bebê dele, né? Foi. Exatamente. Ela vai separar dele ou vai ser assim, pra romântico? Menino, vai ter o Chiwetel Ejiofor no elenco, né? E vai ter o saborosíssimo Léo Woodwall, de Um Dia, né? Ele vai estar. Então... Ah, morreu, ó! Em Louca pelo Garoto, Bridget encontra novos níveis de constrangimento com tweets e outros textos sendo acrescentados em formas diárias. Ela é mãe, viúva, tem mais de 50 anos, ainda vai se envolver em relacionamentos quentes, inclusive com um jovem de 30 anos, que deve ser Leozinho, né? Sou contra matar Colin Firth por fazer essa palhaçada. Morreu. Colin Firth vai ser a Meryl Streep, né, do... Podia ter reencarnado em Leozinho, né? Às vezes reencarnou, né? Às vezes reencarnou. Vai saber. Mas assim, tenho que dizer que Leozinho é um upgrade? Tenho que dizer. Eu acho ele, né, um sabor, hein? Velhofóbico. Não, Colin Firth é ótimo, um ótimo amigo. Né? Cara, ai, que ódio. Que maravilha ser sua amiga, né? Amo ser sua amiga. Ah, amiga, você é tão criativa. Eu amo muito. O que mais temos aqui, menino? Criminal Record, né? Série aí de Cuxi Jumbo, né? E Peter Capaldi. Foi renovada pra segunda temporada 6 meses depois que a série exibiu o seu último episódio. Foi renovada aí pra segunda temporada. Eu achei que não ia ter mais. Até porque eu achei ela bem chata em sua maioria. Mas já tem até aqui uma sinopse, né, dizendo que na segunda temporada, June, agora é oficial sênior numa cena quando um político é atacado por contra-manifestantes da extrema-direita. O confronto deixa um jovem morto e June, consumida pela culpa, está desesperada para levar o assassino à justiça. Mas sua melhor esperança é Daniel, né, que era o vilão, Peter Capaldi, agora uma figura-chave no mundo sombrio da inteligência artificial. Ele pode ter as respostas que ela precisa, mas para obter sua ajuda, terá que aceitar uma barganha perigosa. Oh, menina, você falou de June aí, né? E aí eu lembrei de uma curiosidade que eu devia ter te falado, não falei ainda, vou até repetir quando eu não voltar, mas a temporada de Drag Race Canadá tá apoiando uma instituição de caridade, né, que é de awareness, né, para HIV, que se chama Gilead. Mas, gente... Eu fiquei chocado passado. O que que tá acontecendo, meu pai? Fiquei pensando, como se assim? Eles fizeram esse nome antes, né? Depois a série destruiu o nome da empresa. What's going on? What's happening? Hein? É a Gilead que tá dando o prêmio delas. Onha, tenho medo. Medo. Menino, hoje tivemos aí o... Não sei se o Leozio viu, mas tivemos o primeiro trailer... Agora sendo glorioso Ilha da Tentação Brasil, né? Reality show do Prime Video que vai ser apresentado por Otaviano Costa e Flávia Alessandra, né? Aonde quatro casais vão para uma ilha paradisíaca, né? testar os seus relacionamentos. Né? Mulher, esse programa não deu certo no SBT, na época que Silvio era vivo. Vai dar agora no Prime Video. Não é. A não ser que libere, né? Um negocinho a mais aí, uma tentação mesmo. Ah, deve ter, porque no Prime Video tinha sozinho em Floripa, né? Ah, é, tinha tudo em Floripa, era uma putaria, né? Uhum. E aí estreia agora, dia 20 de setembro, né? Ele era fantasia, estreia dia 20 de setembro no glorioso Prime Video. Prime Video aí trazendo, se esforçando, né, pra trazer conteúdo aí. Aliás, eu sei que a gente nem vê, nem fala e tal, mas Lumena Aleluia foi eleita a CEO do De Férias com o Ex da diretoria, né? Que esse ano ia ter um prêmio, né? De 100 mil reais pra quem fosse eleito o CEO da temporada. E Lumens foi a vencedora. Olha aí, deu a volta por cima na sua jornada. Exatamente. Realinhou, né, a rota aí da jornada tudo e ganhou. Ganhou o prêmio. É, agora só faz piada do Nego Di, né? Ah, é. Essa é a nova personalidade dela. Uhum, fazer piada do Nego Di. Uhum. E aí ela agora ganhou, botou 100 mil lá no bolso, né, menino? Não entrou na Fazenda. Mas ganhou esse prêmio aí do negócio aí, esqueci. Mas era o quê? Votação do público? Da galera que tava na casa. Né, a galera que tava na casa ia votar na pessoa que mais se entregou ao jogo. Né? Maravilhoso. Menino, trazendo aqui mais notícias do mundinho, é assim que acaba, né? Aí tá a matéria aqui dizendo que Blake Lively e Jussie Baldoni brigaram pelo corte final, tá? A briga de Blake Lively e Jesse Baldoni continua rendendo discussões, agora que foi revelado que eles disputaram para saber qual seria o corte final do filme. Segundo o Hollywood Reporter, após o encerramento das filmagens e refilmagens, houve uma disputa para decidir de quem seria o corte exibido nos cinemas. Blakezinha defendia uma versão e Baldoni a outra. E no fim das contas, a versão de Blake Lively foi escolhida para os cinemas. Ué, eu tinha lido essa notícia exatamente com a outra versão, com a dele ganhando. É, aqui tá dizendo que ela ganhou, menino. Meu, inclusive tem um complemento da informação do peso, né, de Blake, que ele perguntou, supostamente. Ah. Que a gente ficou questionando, tá, aí vai perguntar, vai fazer o quê, né? Vai só dizer não posso? Mas aparentemente a conversa foi que ele conversou com o treinador dele durante as gravações e falou assim, quero saber o peso dela para saber que treinamento eu posso fazer para melhor fazer a cena sem machucar mais minhas costas. Entendi. E que não foi nem para ela a pergunta que ela ouviu e foi tirar a satisfação. Falou, que você tá falando aí, seu bunda mole? Não sei o que, você é um filho da puta. É uma coviteira, né? Uhum. Gente do céu. E aí o filme já ganhou mais de 180 milhões, né? Ele que só custou 25, então é um grande hit, mas tem uma outra notícia aqui, inclusive, que diz que a sequência pode não acontecer por causa da briga entre os dois, né? Mas eu acho super fácil de resolver, só não trazer ele de volta, simples assim. Já que ela é que vai acontecer. É. Já que ela é a bambambam do momento, a pica grossa do rolê. Será que vai botar o maridinho dela pra fazer tudo? É. Pra mim resolve muito fácil. Inclusive, pode botar o marido dela pra fingir que é o Jussie Baldoni. Pode. Bota o Hugh Jackman. É, finge que é ele. E pronto. Ah, nossa, menino, você mudou, sabe, meu amor. Sabe o que eu li esses dias que as pessoas tiveram a cara de pau de argumentar? O quê? Que esse negócio da Blake Lively, ele ficar vendendo filme como comédia romântica, bota em seus florais e tal, era uma ótima estratégia pra trazer mais mulheres que talvez não soubessem que estão num relacionamento abusivo pra assistir esse filme e entender que elas estão. Não. Que ela está trazendo mais awareness para o tema vendendo errado. Ah não, gente. Vai cagar. Você vê o nível de loucura das pessoas, né? Vai cagar. Pelo amor de Deus, vai cagar muito, tá fora. Olha, sinceramente, Brito. Vai vendo o que que, né? Menino, pra quem não comprou ingresso aí para o show de fim de semana, né, de The Weeknd em São Paulo, não precisa mais chorar, porque o show vai ser transmitido de graça no YouTube, né? Vai ser transmitido de graça aí o show do fim de semana, que dessa vez acho que não vai ser no fim de semana, né? Que dia vai ser? Vai ser dia 7 de setembro. Vai ser um fim de semana, vai ser sábado, que loucura. Você falou pra quem não comprou e tal, achei que você ia sortear dois ingressos para o Sulogado. Vou sortear dois ingressos que a pessoa vai receber o link pra poder assistir o show de casa. Ah, dois ingressos pra assistir no YouTube, né? Exatamente. E vai depender da banda da sua internet, pra ver se você vai assistir 4K ou só 1080 em HD. O que mais a gente vai ter aqui? Menino, também deram aí a data de estreia do reality show, não, né, menino? Do documentário de Simone Biles, né? Simone Casca de Biles. 25 de outubro vai estrear aí o retorno de Simone Biles, parte 2, onde vai mostrar ela nas Olimpíadas. Inclusive, eles fizeram um vídeo com a Simone Biles em Paris, né, pra, simulando como se ela fosse uma personagem de Emily in Paris, pra divulgar essa segunda parte do documentário. E, gente, pensa numa pessoa sem carisma. É a Simone Casca de Biles. Vai ter o romance, né, dela com a Rebeca, né? Doc? Eu acho que não, porque estão dizendo que Rebeca tá de casa com a menina do vôlei, né? Com Gabi. Menino, não sabia nem que Rebeca é sapatão. Menino, mas eu acho que Rebeca não é sapatão, não. E como é que ela tá com casa da menina de com vôlei? Menino, estão dizendo por aí, mas eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar nada, entendeu? Eu adoro que ele planta o rumor e depois fala, não, mas nada a ver. Eu não plantei nada. Eu só repassei a notícia do site X. Que é o que a gente tá fazendo aqui nesse bloco. Repassando notícias do site X. Algumas fake news e outras verdadeiras. E outras verdades, né? Já ensinava a nossa Larissa Tomásia. Querida Alana. Ó, eu separei aqui o vídeo dela pra vocês verem. O carisma de milhões da gata. Cadê? Since I moved to Paris, my life has been chaotic and dramatic and complicated. Without basic bitches like me, you wouldn't be fashionable. I'm not somebody who can share a crate. I need the whole crate. And ever since I moved... Carisma de centavos, né? Ai, gente, meu natural sem roteiro, ele é ótimo, né? Carisma de centavos, eu fiquei impressionado. Rebequinha é muito maior. Chegar com aquela vozinha de esquilete... Exato! Vozinha de esquilete! Eu amo. Ai, ai, gente, sem condições nenhuma. Para os fãs aí, né, de The Lincoln Lawyer, O Poder e a Lei, terceira temporada ganhou data de estreia, né, 17 de outubro. É uma das minhas séries favoritas da Netflix. Eu amo essa delícia. Apesar de que nessa temporada a Neve Campbell vai ter papel reduzido. Infelizmente, né? Ela que é o par romântico dele. Vai ter aí esse papelzinho reduzido. Fiquei triste. Falando Netflix ainda, Netflix vai fazer um documentário que todo mundo pediu, né? Uma série documental pra mostrar aí a trajetória da Victoria Beckham, né? A Posh Spice. Que já apareceu no documentário do Beckham, né? E agora ela vai ter aí mostrando sua carreira como empresária. Olha que loucura. Bafo. Gostoso ou não? Ah, adorei. Queria muito ver a Vitória, que era morta do palco. Ai, eu amo. Quem também tá empregado também na Netflix, menina? Anna Taylor-Joy, né? Essa latinona nossa que a gente tem. Ela vai estrelar uma minissérie na Netflix chamada Como Matei Minha Querida Família, né? Que é baseada num livro aí. E na série, a Anna Taylor-Joy vai ser a filha bastarda de um bilionário. E que ela também, por acaso, é uma assassina. E ela resolve se vingar de toda a sua família biológica depois que seu papai resolve não assumir ela como filha. Bom, tá? Então ela vai fazer aí essa barra. Também tivemos aí, menino, The Acolyte, né? Cancelada. Depois de uma temporada, foi cancelada aí essa série que foi um flop maravilhoso. Que aparentemente custou... surpreso, real. Tu ficou, menino? Ninguém viu essa série. Mas então, eu jurava que o povo tava vendo, assim, porque no site X tava, né? Bombando. É, mas não estavam vendo, né, menino? E custou 200 milhas de dólar, né, menino? Foi caríssima. Caríssima, caríssima. Ah, vários edits, né, do menino catando a menina, que não sei o quê. Pra nada. É, deu ruim. Não coisou nada, não. Porra, ficaram passade. O que mais temos aqui? Menino, o criador aí de Slow Horses, né? Série da Apple TV Plus, diz que quer adaptar os 9 livros da série. Se a Apple permitir, ele diz que vai adaptar os 9 livros da série. O que não vai ser um grande problema, né? Porque a série já tá renovada pra quinta temporada, que inclusive eles já acabaram de gravar, né? A quinta temporada. E a quarta temporada estreia agora dia 9 de setembro no glorioso Apple TV Plus. E é uma das séries mais legais que eu assisto atualmente, tá? Uma das séries mais legais que eu assisto. Mas é isso. O que mais a gente tem aqui? Semana passada falamos que Sharon Stone, né, ou Michelle Pfeiffer, ou uma das duas, tinha entrado pro elenco da nova... Michelle Pfeiffer. Tinha entrado pro... Podia ser Sharon Needles, né? Sharon Needles é a quarta vencedora do RuPaul Drag Race, que tá cancelada. Podia ser Sharon Menezes. Sharon Menezes, exatamente, a nossa Sol. Que entrou aí pro elenco do derivado, né, de Yellowstone, né, The Madison. E agora quem também foi confirmado aí foi o Patrick J. Adams, né, que fazia um dos advogados lá de Suits, ou Suits, né, porque é Eternos, também foi confirmado aí no Eternos cancelou. Essa também foi cancelada, infelizmente. Estão pendurados. Poxa. This is for the people who was lost somebody. Cancelada, a musiquinha. Uhum. Menino, notícia de Coringa 2, né? Que começou um inferno. Esse filme não saiu, mas eles vão fazer a gente se estragar, cansar desse filme antes de assistir ele, né? Que começou a loucura lá da Arlequina Louca Louquinha, depois o Joaquim Fênix, e agora o diretor veio dizer: ai, gente, meu filme não é um musical, tá? Os números musicais vão ser todos na cabeça dos dois doidinhos. As músicas são diálogos. Vai se fuder também. Ele descreveu um musical, né? Não. É que ele não vai encontrar as palavras pra falar, então vai ter essa representação. Você jura? Ninguém nunca fez isso. Não é que original. Não foi essa semana que falou que a Arlequina da Lady Gaga também não é parecida com a Arlequina do desenho? Sim. Então fizeram um filme de outras coisas pra fingir que é a Arlequina e Coringa que não é, né? Ai, que saco, cara. Que saco, já tô cansada desse filme sem assistir ele. Exauste. O que mais temos aqui? Anitta, nossa cantora mais, foi confirmada aí pra fazer o show do intervalo do jogo da NFL, que vai ser realizado no Brasil, né? Vai ter um show do jogo da NFL aqui, que vai ser feito em São Paulo. E a Anitta vai vai fazer o show do intervalo, né? E além disso, também teremos aí Luísa Sonza cantando o hino nacional brasileiro nesse jogo incrível que teremos, né? Que vai passar na Casa TV e na Rede TV. Sucesso demais. Aí, vendo o hino o pessoal falando da Luísa Sonza, né? Que ela vai cantar o hino. Aí o pessoal foi resgatar, né? A Ludmilla sem conseguir cantar o hino da Fórmula 1. E depois aquele micão que ela pagou no Prêmio Multishow cantando o hino só pra mostrar que sabia cantar. Ai, gente, que micosa. Micosa demais, como pode? Sorte pra ela. Falaram que ela vai cantar Ouvir o de Piranga da Minha Raba, né? Adoro! Ouvir o de piroca da minha raba, né, menino? Deitado eternamente em campo de morango. O que mais a gente tem aqui? Menine, saiu a data de estreia de mais uma série de Ryan Murphy, né? Esse homem vai estar presente em todos os lugares, todos os dias, quando a gente menos esperar. Inclusive, essa série dele da Netflix estreia no mesmo dia de uma outra série dele, né? Ele vai competir com si próprio. A gente tá falando aí de Monster, né? Que é a nova franquia que ele criou, sem querer, né? Que teve a primeira temporada do Dahmer. E agora a segunda temporada é com os irmãos Menendez. E aí eu gostei que o nome da série ficou Monstros, tracinho, Irmãos Menendez, dois pontos, Assassinos dos Pais. Achei que ficou... Dois pontos, The Sequel, The Series, The Musical, né? É um conceito meio High School Musical, The Musical, The Series, né? E essa série já foi contada num Law & Order, né? Law & Order é criminal, alguma coisa, e era dos Irmãos Menendez. E aqui, os pais dos Irmãos Menendez vão ser Javier Bardem e Chloe Sevigny. Né? Chloe Sevigny aí vai ser a mãe dos meninos, que é a história real lá que em 96 eles foram condenados por terem assassinado os pais e fingido que tinha sido um assalto e deu tudo errado, obviamente. Vai ser ruim, né, gente? Vai. Vai ser ruim. É um fato, né? Essa barra. O que mais temos aqui, menino? Ah, umas coisinhas aqui de Glee que vi no Twitter, né? Que aparentemente, no podcast de Jenna e Kevin B, né? Eles estavam falando sobre o glorioso número, que realmente é maravilhoso, de Who Has It e Someone Like You, né? Da terceira temporada da Studio Thrones. Que é maravilhoso mesmo, né, gente? O é maior tapa na cara, né? Na história dos musicais. Exato. Inclusive, o tapa na cara de Finn não estava no roteiro. Amo, Naya aproveitou a chance. Exato. O diretor sussurrou pra Naya e Corey não sabia. Então, o tapa e as reações foram verídicas, genéricas, genéticas, verdadeiras. Venérias. Venérias também. Venérias. E que a Adele não tinha aprovado nem liberado o mashup. Mas, gente... Gente, uma das melhores... Pois é. E que aí a produção gravou sem autorização, mandou pra ela, aí sim ela gostou e liberou. Imagina se ela tivesse dito, não, vou usar porra nenhuma. Não quero que faça, né? Vai fazer Sam Smith. Que? Nem existia Sam Smith nessa época. Nada. Ai, amigas, eu tô completamente maluco, só isso que eu posso fazer pra vocês. Ah, mas agora que você percebeu... Ai, amiga, a idade, né? A idade vai chegando. Isso acontece. Tão criativa, amiga. Não é? Ai, que ódio. Que mais a gente tem aqui? Pra quem gosta muito, né? Michaela Coel vai protagonizar e produzir mais uma série pra HBO, é chamada First Day on Earth. Vai ser um drama, né? Onde ela vai ser uma escritora, que ela tá passando por um bloqueio criativo. E aí ela recebe uma oferta pra fazer um filme em Ghana, e ela é natural de Ghana, então ela vai pra lá, pra poder fazer essa reconexão com a família, só que ela vai perceber que as coisas são meio diferentes do que ela imaginaria ser, né? Então, vai ser essa série aí de autoconhecimento, e assim, eu tenho que dizer que em Michaela Coel, eu confio, porque eu acho que ela faz coisas muito boas, né? Ela faz coisas muito boas, então acho que vale ficar de olho. Eu também acho que vem aí, porque a bichinha é muito boa. É boa, exato. E pra gente encerrar aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, a série de Sexta-feira 13, que tinha sido cancelled, né, voltou à vida, vai ter de novo. Porque quem ia produzir ia ser o Brian Fuller, né, e o Brian Fuller saiu por diferenças criativas, então eles decidiram cancelar a série de vez, mas agora trouxeram um novo showrunner aí, que vai ser o mesmo showrunner da série do It, né? Bem-vindo a Derry. E a série voltou à vida aí. E vai ser produzida pela A24. E vai ser exibida no Peacock. Né? E vai se chamar Crystal Lake. Essa série aí que vai mostrar o prenúncio, o começo de Jason. Né? Vai ser maravilhoso. Então, grande hit. E é isso então, menino. Encerrando aqui nosso bloco de notícias e amenidades. Um pouquinho menor do que a gente esperava. Né? Essa semana tivemos o falecimento do Silvio Santos, né? Não chegamos a dizer aí, mas o Silvio Santos faleceu essa última semana aí, no último sábado, né? E fizeram várias homenagens. Foi de peão da alegria, né, mano? Foi de peão da casa própria. Ai, que horror. E, obviamente, o site X foi repercutir, né? Se a gente poderia homenagear e chorar a morte do Silvio Santos ou não, né? Ah, é. É, o site X não foi decidido. Não deixou, né? Dia. Não deixou, que ele era uma pessoa problemática, né, não podia. E falando em gente problemática, né, menino, eu tô vendo aqui que Bonnie, né, o pai de Boninho, disse que... Aliás, a gente era Bonnie TVD. Não, Bonnie, o pai de Boninho. Ele disse que se ele fosse diretor da Globo hoje, provavelmente ele seria preso porque ele é contra o politicamente correto. Ah, mas ele deveria ser mesmo. É. O que, que ele tá dizendo aqui? Tava falando do Silvio, deixa eu voltar no assunto. O que mais me irritava não era. É lógico que tem essa gente que já me irritava, né? Depois falando, ah, é porque você não pode, sei lá o que, da morte, não sei o que. O que pior era pra mim era assim: as pessoas falam assim, eu sei que o Silvio era problemático, mas. Gente, não justifica. Se você quer falar com a pessoa que você gostava dela, não precisa ficar justificando tudo na vida, né? Nossa, é uma vontade de ficar, tipo assim, ninguém liga pro seu tweet, gata. Ai, porque a memória afetiva, que não sei o que. Meu, você falar, só falar. Ai, que saudade, Silvio. Silvio, menino Maísa, muito bom. Ai, gente, cada um, você não precisa ficar se justificando tudo, não. A maioria que faz isso é a gente que tem 3 likes no Twitter, que acha que vai. Ah! Alguma coisa. Ai, cara, pelo amor de Deus. Ó, eu quero retomar o assunto também de Bonnie, né? Quando o Sasser falou que Bonnie, que Cat Graham, vai fazer show no Brasil em 21 de março. De 2025 vai estar em São Paulo na Áudio e 22 de março na Vivo Rio. Meu Deus, no Vivo Rio. É isso. Na Áudio. Meu Deus, é pequeno esse Áudio? É. A Áudio é pequenininha, é. Amo. Tem venda já através da Ticketmaster, né? É menor então. Que o CineJoy, eu acho. Tem como, amiga, porque o CineJoy é pitico demais. Eu acho que é menor. Você falou pra mim, amiga, é pequeno. E eu fiquei impressionado que ele era menor do que eu imaginava. Eu acho que a Áudio é menor. É? Porque na festa do Papel Pop, eu sempre achava que era um lugar bacaninha, assim, né? Mas era muito pitica. A festa da Dia foi na Áudio, né? A festa da Dia TV. Foi? Na Áudio. Foi na Áudio a festa da Dia TV. E parecia ser um lugar ok, assim. Sei lá, cabem umas 2.000 pessoas. A não ser que a gente ache hoje em dia 2.000 pessoas pequenas, pouca coisa, né? Mas pra Bonnie, acho que tá bom, né, gente? Acho que Bonnie não tem nem esse fã-clube todo, né? É, então, tem nem música. Enquanto cantora, né, menino? Se ela fizesse um show de mágica, né, levitasse umas peninhas, até que pensava se o som de TV dele, né? Ai, eu amo. Ai, que loucura. O que mais a gente tem aqui, menino? É isso, né? Vocês querem comentar aí, meninos, os highlights do glorioso Estrela da Casa? Esse programa maravilhoso. Ai, pelo amor de Deus, não. Repercutido muito? As músicas dessa semana, tudo uma bosta. Todas horríveis. Eliminação de Poranga aí foi um super choque, só que não. Nem todo mundo já sabia que ela ia sair, é pobre. Não, mas a pessoa tava achando que é crente. A pessoa achou que ia sair, é crente, é. Não, gente, mas Poranga tinha toda a cara de primeiro eliminado. Não, mas o povo falou que era crente, e aí falaram assim que ainda só ficou porque Gil do Vigor puxou mutirão pra dar Foi sim. Que alguém, algum mutirão desse programa dá em alguma coisa mesmo. O mutirão dá 10 votos, né? O Jotalhada fez média das enquetes? Fez, pior que fez. Porra. E o Boninho de Vigor divulgou a quantidade de votos que teve ou não? Eu não vi, que eu não vi o programa, né, menino? Mas eu sei que. Que o pessoal tava dizendo que a crente ia ser eliminada e a crente foi a que teve mais votos pra ficar, né? Teve essa reviravolta, esse plot twist. Que a crente foi a que teve mais votos pra ficar. E depois foi a comediante lá, a Bruna Luiz genérica. Uhum. E agora a gente tá vendo o plot GLS em rixa, né? Que Nick tá brigando bichos com rixas, né? Exato. Bichos com rixas. Ai, meu pai do céu. Tivemos a notícia também que Blogueirinha, né, foi confirmada como jurada na nova temporada de Corrida das Blogueiras, né? Amo. Temporada 6 aí. Aí vamos ter Blogueirinha de volta pra poder mandar mais um Gretla pra gente. Eu amo muito esse vídeo da Gretla. Eu tô esperando eles divulgar o elenco, né, que não divulga nunca. Ah, eu acho que deve ser agora em setembro, né? Porque a gente tem aquela novembro. Chata da Jade que o povo ama. Eu acho ela insuportável. Tu acha que vai ter a Jade Borg? Certeza que vai ter ela. Nossa, eu acho ela muito chata. Que a única confirmada é Dakota, né? A única confirmada até agora é Dakota. É. Eu acho que vai ter Dakota, vai ter Jade. Eu acho que devia ter Vitória Régia, porque ela foi injustiçadíssima ter perdido a primeira temporada. Uhum. Que ela perdeu pra Renata, que não ganhou um desafio. A gata tinha ganhado 3 e perdeu. E vai ter Faida? Faida? Fada do sonho? Fada dos dentes? Fada dos sonhos é foda, né? Faida Belo? Eu não lembro dos outros, o elenco que eu gostaria. Eu gostava muito da Dakota, acho que era a minha fave mesmo. Sim, a Dakota foi a maior de todas. Uhum. Apesar o problema é que se for votação popular, ela não ganha, né? Vem aquela chata daquela... da Jade. Mas só vai ser votação popular na final, né? O resto é... Eliminaciones. Mas então. A Ivy, pode ser que volte, né? Pode ser. A Ivy é bem boa. A Ivy do Babu? Aham. Vai votar nele pra vereador. Vai mudar o título, né? Vai votar nele. Vai votar no Babu pra vereador do Rio de Janeiro. Um hit apenas. Mas tô ansioso pelo meu reality farofa. E quero ver blogueirinha feia aqui, tá? Vão gravar esse final de semana, né? É, vão gravar esse final de semana. Só que aquele negócio, né, menina? Atualmente, eu não sei, né? Mas não, às vezes parece que a Dia tá meio, apesar de estar indo bem, não tá com essa grana toda, né? Porque tudo eles têm que envolver todo o elenco que eles já têm. É. Né? E outra, eles, assim, aqui sustenta a Dia é a blogueirinha, né? É, a blogueirinha e o Jaiva, né? Mais ou menos, eu acho que a blogueirinha que sustenta mesmo o. Não, ela tem mais publi, mas eles também conseguem fazer coisa com marca, é. O resto da galera não faz, né? Não faz, gente. Também drag box, né? A gente sou muito hater do drag box, desculpa. Mas elas são energia baixinha demais, né, menino? Então, falando em blogueirinha que a gente tá falando, o programa com a Kefra foi maravilhoso, gente. Melhor da temporada. Ah, ainda rendeu um vídeo-resposta de Bruninha Luiz, que foi também duro. Ficou muito bom. Foi duro. Achei que ela ia... essa treta, Leose? Não. Eu vi mais ou menos a Kefra dizendo que Bruno era apaixonado por ela, e Bruna falando que levou um fora anos depois. Não, mas o melhor é que ela faz o vídeo todo você acreditando, né, que é a Kefra. E aí, no final, ela fala assim, ela mandou um vídeo aqui pra mim, me... né, falando que tá tudo bem, e aí no vídeo é Graciane Barbosa. Mas ela mostra um caderninho com a Kefra na frente, no começo. Não, sim, ela manda um caderninho com ela e a Kefra. Então ela faz referência, né, vamos 5 minutos sim. Sem perder a amizade, Kefra. Não, e também, e olha, você pegou a referência dos 5 minutos, e eu achei que era a referência da música da Glória Groove. 5 minutinhos sem perder a amizade. Não, viado, 5 minutos é o canal dela, da Kefra. Sim, é porque como ela falou sem perder a amizade, aí eu conectei com a música da Glória, né? 5 minutinhos sem perder a amizade, gente. Maravilhoso. É isso. Vamos começar então aqui nossas pautas da semana, então. E vamos começar, então, com uma coisa que a gente viu porque a gente se odeia, né? Depois de 12 episódios excruciantes na primeira temporada, Os Outros voltou aí pra sua segunda temporada. E chegou com 3 episódios, né? Nessa semana também foram mais 3 episódios, depois vão ser... A gente viu porque se odeia, não. A gente viu porque você vendeu uma cena de jacarecídio. Mas... tá aí, jacaré, né? Mas tem jacaré. Isso eu não... Vocês não podem dizer que não tem. Tem, mas você deu a entender que era no episódio 2, era no 3. Não, eu falei que era no 3. Ele não falou nada. Ele falou, tem cena de jacaré, mas eu não... Então, mas ele falou assim, os outros dois têm cena de jacaré. Aí eu achei que era episódio 2. Os outros dois é que é a segunda temporada. É, então, você foi mó rata. Ah, pronto. Rata. E aí, menino, essa segunda temporada... que a princípio ia ser antologia, né? E aí eles acharam que sim, nossa. Acharam não, né? Porque a culpa é de quem assiste. Que ficou quem falando, financia, ai, né? Meu Deus, foi incrível, melhor série, ai que roteiro maravilhoso. Ai, que badalo. Aí eles acharam que estavam... ai, que os outros, ai que condomínio. Acharam que estavam por cima da carne seca e falaram assim, vamos estender essa história porque todo mundo quer saber o que aconteceu com o Little Márcio. Ah, mas estão certos, né? Todo mundo quer saber. Que tem gente elogiando ainda essa bomba. Uhum. Não, continuo. Mas pelo menos tem uma galera que já começou a cair na realidade e falou assim... Ah, é? Saiu da realidade virtual já. Eu vi um povo também falando assim, gente, não é possível que tá acontecendo isso, tá? Porque eles, eu acho que eles chutaram, como é que é, enfiaram o pé na jaca agora. Porque, não, gente, não é possível essa temporada. Esses 3 episódios é mais absurdo que os 12 que teve antes. Sexo na realidade virtual, né? Luta com jacaré, né? Pra começar. Marcinho, 1 ano inteiro sem tomar banho. E tá pra gente começar, né? Cibele sem viver. Eu achei que não ia ter Amâncio, né, menino? Mas tem Amâncio. Pois é. É porque o criador de Os Outros tem fetiche em Amâncio, né? Ele ama Amâncio. Ele ama. Ele fica, não sei porque as pessoas não gostam de Amâncio, tão bonzinho, não sei o quê. Por que será, né, menino? Agora o auge pra mim foi que assim... Marcinho some, né? Pós-tiro ali, fica essa coisa vários meses sem ver Cibele, ligando pra Cibele e tal. A gente pensa, por quê? E a resposta é simplesmente: Sérgio ameaçou matar o pai e a mãe dele, se ele aparecer. Uhum. Sérgio falou assim: Marcinho fica indo ver o filho, Lohane. E aí Sérgio fala assim: você não devia ter feito isso. Aí é, vai morar comigo, mas continua longe da sua mãe. Eu falei: o quê? Cara, eu amo que Little Márcio ficou quase 1 ano sem ver Lohane, né? Ele nem sabia que ela tava grávida direito e tal, pereré, pão duro. E aí, ele decide... ir atrás do Lohane, mijando. No, é, como é que ele sabia que ela tava no banheiro mijando, gente? No negócio de posse do pai dela, ele podia ter ido em qualquer lugar. Exato! Isso não faz sentido nenhum, entendeu? Não faz sentido nenhum. Como é que ele sabia que ela tava mijando no banheiro, porra? Botou um rastreador na xereca dela? Sérgio é ex-polícia, todo preocupado com reputação com não sei o quê. Aí ele vai ficar chantageando um menino, que ele vai deixar vivo à toa. Aí ele ficar criando o menino, ensinando o menino a caçar jacaré. Só porque ele tá com revinho de Cibele? Olha, e não tem nem sentido, né, gente, esse plot mais. Não tem sentido nenhum. Porque, beleza, Little Márcio ficou lá desaparecido, morando de aluguel, entregando comida no iFood. Passa por Cibele, Cibele não vê ele, né, porque ele tá sem tomar banho. Aí ela não vê ele lá na pracinha. Pela sujeira, né, tá? Exato, escondido pela sujeira, claramente. Cheiro de pudriça, ela, meu Deus, nem olhou pro lado. E aí, de repente, eu amo que, assim, ele tá, ficou um ano sem ver essa criança, sem ver essa mulher. Aí, de repente, ele junta a força suficiente pra visitar ela enquanto ela tá mijando no banheiro. E aí ele decide que ele vai tirar ela de lá, de qualquer... Ele vira a música do Charlie Brown, eu vou roubar essa mulher pra mim, né? E aí... Aí, na primeira chance, dorme, desmaia do lado da mulher, deixa a criança sair engatinhando pela porta do cachorro. Uhum. Exato. Não, essa criança, duas tentativas de morte dessa criança em dois episódios, né? Primeiro a caindo na piscina e depois eles soltam um carrinho com a criança dentro pela escada rolante. E eu tenho que dizer que, aliás, a escada rolante é excelente, que levou o carrinho em pé até lá embaixo. Não virou pra o carrinho catar a cavaca, a criança descer igual um cone rolando. Não, né? O carrinho desceu a escada como se fosse uma pessoa. A escada rolante cuida mais da criança do que Marcinho e Lorraine. Exatamente, né? Mas a gente fala dessas duas situações de risco que Little Marcinho passou, mas foi salvo pela nossa nova protagonista, nossa heroína, né? Letícia Colin fazendo papel de crente, né? Assim, eu tenho que dizer que Letícia Colin é perfeita, ela é maravilhosa em tudo que ela faz, até nessa série ruim, né? Eu achei que ela já veio prometendo, porque ela tá muito louca. Essa mulher ela é mulher da virtude, da oração, né? Mas também, quando tem que ameaçar uma piriguete que tá dando em cima de seu marido, Sérgio Guizé, essa mulher fica dirigindo velocidade máxima e Velozes e Furiosos pelo meio das avenidas aqui da Barra. Né? Ai, amigo, mas é que assim, eu acho que a atuação dela tá ótima, de fato, não tenho o que falar. Mas aí essa forçação de... Porque assim, os outros primeiros temporadas já eram um monte de maluco. Agora eles falaram, como é que a gente vai, né, superar a maluquice? Botou Letícia Colin. Aí eu fico, tá, mas realmente uma pessoa que tá aí vendendo célula de igreja, não sei o que, no condomínio, vai chegar na mulher que acabou de se mudar pra lá, que ela tá vendendo a comunidade perfeita, ameaçar a mulher num carro e ficar dizendo, se você pegar meu marido, sua piranha, não sei o que. Eu achei muito aquele coisa do choque velho logo de cara. Aham. Uhum. Porque até então ela ameaçando o Sérgio com a história da árvore, não sei o que, tava achando super de boa. E chegou isso e eu falei... Mas eu fiquei com a impressão de que Guizé conhece a mulher. Eu fiquei com a impressão. Ou pelo menos que a mulher conhece Guizé. Porque ela já chegou muito... E aí, vamos treinar, não sei o que, né? Toda se querendo pra cima dele. Ah, mas Guizé tá na realidade paralela, né? Tá gostoso. Ah, né? É. Não, como pode, né? Também envelhecendo como um bom vinho. Uhum. E aí, menino? Eu tô impressionado, cara. Eu tô impressionado. Assim, com tudo que eu vi desses três episódios, eu consegui achar... A gente gostou de quatro episódios da temporada passada, mas eu acho que esses três conseguem ser piores do que os outros que foram muito ruins. Não, esses aí estão um nível muito acima. Porque é isso que você falou, a Cibele só tá lá pra Adriana Esteves atuar triste, porque ela não tem função. Ela só tá procurando Marcinho, brigando com o Amanda que ele não quer achar Marcinho, e aí já vai ficar metade dessa temporada ou mais esperando o Marcinho aparecer pra ela, e é isso. O Eduardo Sabre só faz a mesma cena, que é como você não falou, ele tá sempre prometendo muito, vai vir aí, vai abalar, vai matar alguém, vai... faz nada, só fica brincando de papai de Marcinho. Sim. Jogando jacaré na piscina. Gente, não, e o plot, gente, ele... Ai, não, eu achei uma casa ótima, vamos construir um cassino na casa, aí chega lá, e aí, dona Letícia Colin, tudo bem? A senhora que é a maior corretora aqui desse Brasil, desse barra World Center, queria comprar aquela casa ali, Ah, mas aquela casa tá alugada, mas queria comprar ela. Mas tá alugada, mas queria comprar ela. Mas queria comprar, mas tá alugada. E aí ele joga um jacaré na casa. E aí você ainda tem o personagem do Luiz Lobianco, avulsíssimo, dando rolezinho de motinha quadriciclo. A motinha da Pequena Lô, né? Sim! Ele dando rolezinho e falando assim, nossa, ai que jacaré, ai que tudo, ai que loucura, sai daqui. Não, eu não entendi o conceito do jacaré, gente. É, eu também não. Ah, botei um jacaré na piscina, automaticamente as pessoas que estão ali vão se mudar e vão sair da casa, né? Because no reasons. Só porque não, e assim, quando você falou pra mim que tinha uma cena de Marcinho lutando com o jacaré, eu pensei assim, Marcinho vai atrás de dinheiro de formas não peculiares, né? Formas peculiares e tal. E aí quando eu vi que foi Sérgio, tira a camisa aí, Marcinho, dá uma acariciada nele, agora vai com tudo, meu filho, Marcinho. Eu fiquei assim, gente, não é possível que eu tô assistindo, não é possível que esse ator se sujeitou a isso, sabe? É muito ridículo. É muito ridículo. E eu fico pensando, o Lucas Paraíso lá e a equipe dele, escrevendo isso e pensando assim, caraca, a gente vai abalar muito. Nossa, olha que contravenção. É, caraca, as pessoas vão ficar muito excitadas, vão falar, caraca, eles são muito gênios. E caralho, é uma merda fedida. É uma merda. E o pior é que ainda tem gente que tá nessa, né? É, ainda tem nunca gente. Nunca me diverti tanto. Eu acho que o pior pra mim, eu acho que o Marcinho sempre foi insuportável. É o que eu falei do Starbush aí, dele. Ele, na primeira temporada, ele estupra a mulher, ele faz, ele causa, ele mata, não sei o quê. Nessa, é um acumulado de tipo... Vamos combinar de marcar pra fazer alguma coisa? Que ele não faz. Ele, na hora que ele vê, ele pega a Marcinho lá com a filha dele na garagem, ele catava ele Marcinho lá e mete a bala, levar pro lugar, desovar o corpo. Não, ele leva pro Pino caçar jacaré com ele. Ele fala, ah, vai morar aqui. E você fica. Não, porque a Letícia Colin salvou ele, né, amiga? Letícia Colin salvou ele. Letícia Colin é esse grande, essa pessoa generosa que quer ajudar a Lohane porque ela quer. Né, Letícia Colin tá fazendo o mesmo personagem de mãe de Clara Castanho em Bom Dia Verônica, né? Sim! Verdade. Porque ela aparece todas as horas de questionamentos e problemas é quando ela aparece, né? A personagem da Letícia Colin. Que eu nem lembro qual é o nome da personagem da Letícia Colin na série, gente. Confesso que eu fiquei tão absurdo com tudo que tá acontecendo. E ainda teve essa cena, a cena incrível, né? De que ela vai estar tentando engravidar, não consegue engravidar de Gizé. E aí eles vão fazer o teste, né? E aí descobre que ela tá super fértil, super de boa. Mas que os nadadores dele, que não tem nenhum, né, menino? Que é só a porra seca, né? Gala seca. Ai, e aí... Aguardando esse segundo engravidar de Marcinho. Ai, não, gente. O pior é assim, engravidar de Sérgio, né? Eu acho que vai... Gente, tá muito na cara que ela tá... Todo o Sérgio falando com ela, ela vai engravidar de Sérgio. E vai falar com o filho do Gizé, que foi um milagre que ela engravidou. Ah, é porque eu senti uma sensação muito escrota na primeira interação deles dois, assim. Eu senti uma sensação muito escrota. Que em algum momento eu acho que vai acontecer. Do Sérgio dar um... Né, da Letícia Colin. Né? Que ela quer muito engravidar. E tá faltando um homem na série, né, menina? Que tem Gizé, Galahala, Marcinho e Sérgio na série. E a Mansa. Então, nossa, gente, a Mansa é foda, né? Eu não desejo ser o pior inimigo. Ai, ai. Aliás, Tomás Aquino também tá na nova série de Juliana Paz, né? Vidas Bandidas. Também tá lá na série. Fiquei esperando pra ver Rogerinho pegar homem, né? Pegar John Cena. E aí ver essa temporada aí da galera crente. É, foram embora, Rogerinho, né? Rogerinho não tá, né? Rogerinho tá no Twitter causando. Eu sigo ele no Twitter. Ele tá muito bonitinho, Tarolinhas. Tá barbado, né? Tá, eu acho ele uma graça, Tarolinhas. Tá causando com quem? Ah, não, que ele fica... Conversa de jovem. Sim, ele tá sendo jovem, exatamente. Não é mamando, né? Não. Esse é o ator de Waverly Place, que era o pai da Selena Gomez, que vai de calcinha, mamar. O cuzão bem pro alto, né? Hiperfoco no cuzão. Ai, que ódio. Que merda. Eu amo muito, gente. Como a gente tá num caminho, de repente, Vral esquece. Mas, gente, é a criança que morre todo episódio, né? Ai, gente, todo episódio. É a Brenda dos outros. Todo episódio essa criança vai morrer. É aquele do South Park, né? E o que é o Kenny? É o Kenny, né? Ai, que maravilhoso. Kenny humano, né? Adoro Kenny humano. Meu Deus. Ai, ai. Mas eu fiquei assim, realmente, eu fiquei impressionado com como o texto é ruim, sabe? Eu acho que eles têm uns atores muito bons, né? Assim como já tinha na primeira temporada, eles continuam repetindo terem atores muito bons na série. Mas que, caraca, não, nada faz sentido. Nada atores faz sentido. Atores bons e Marcinho, né? É, exato. Atores bons e Marcinhos. E Lohane, né? Ah, Lohane, eu choquei. Ela vai estar na mania de você, né? Ela vai estar na mania de você, a Lohane. Ela ficou viva no final? Ah, ela morreu, né? No Justiça? O quê? Ah, ela morre no Justiça? Logo no, na segunda semana ela morre. Que o Marco Rica mata ela, né? Lá no tiroteio. Então, eu fico assim, um pouco impressionado, entendeu? Fico... então tá, né, meninas? Com gente que ainda acha que essa série tá boa. Porque, gente, não tem condição. Se você quer assistir, assista com a consciência de que é uma bosta seca, né? Ah, mas vocês estão, sei que... Cara, não tá bom. Não tá bom, tá ruim. Não tem coerência, não tem coesão. É tudo... Eu não lembro se foi Zanon que falou que tudo parece ser só pra chocar, só pra causar. Uhum. Só pra ver se vai gerar uma trend no Twitter. É, mas essas séries do Globoplay estão assim, né? Se você parar pra ver, não é nada... Eles só querem causar, não tem nada tipo... Eu acho que eles querem... Você falou, quer chocar pra aparecer na trend do Twitter pra poder comentar a série. Mas não estão conseguindo, né? Ninguém tá engajando, né? É, isso não é o BBB que queremos ver, né? Eu amo. Porque eu acho que, pelo menos nessa primeira semana, assim, de ver comentários nas redes, eu não vi muita coisa. Vi o pessoal elogiando a Letícia Colin e a Adriana Esteves por grandes atuações, que realmente elas são boas atrizes, então acho que isso é meio que chovendo molhado. Mas quando eu vi falar da história, eu vi bastante gente achando, né, que caiu a qualidade da primeira para a segunda temporada. Né? Então eu... Fiquei assim, gente, não tem condição nenhuma. Achei muito ruim mesmo. Mas eu vou dar uma olhada nessa segunda remessa aí nos próximos 3 episódios pra constatar que perderam completamente a mão. E o que me assusta mais é que essa galera do Lucas Paraíso, né, escreveu lá o Sob Pressão, que é, pô, excelente. E aí, de repente, a gente tá nessa merda... Que é os outros. Eu adoro que você já viu a primeira temporada toda ruim, essa é péssima, e você fala assim, ah, mas é melhor ver os 6 últimos pra constatar, né? Não, eu só vou ver só essa segunda remessa, a princípio, né? Gente, eu não posso garantir nada que eu sou uma péssima pessoa. Eu vi Justiça até o final, né? Justiça parte 2. Então, eu sou sem critério. Mas... Não sei mesmo. Mas pelo menos eu sinto que uma parte das pessoas que tá assistindo está começando a cair na real. Acredito. Eu quero acreditar. I want to believe. Eu tô achando que você tá se iludindo aí. Nas pessoas? Uhum. Porque eu só vejo gente... Assim, como você falou, não é muita gente mais como era. Mas todo mundo que eu vejo é elogiando. Incrível, meu Deus. Letícia Colin come meu bunda. Ah... Sim. A Letícia Colin é perfeita, jamais errou, né? Assim, acho que ela merecia estar nessa série? Não. Acho que ela merecia coisas melhores do que isso. Ah, ela fez um grande workshop de composição, né, menina? Foi muito melhor. Ah, é? Mas aí, depois que eu vi o programa, eu acabei entendendo um pouco melhor, né? Que eles só queriam realmente divulgar a estreia os outros. Da série. É, só queriam divulgar. Porque ela ficou meio host, né? Do pretinho da Serrinha lá e do. Sim. E do outro homem. Menino, pior que eu adorei as músicas que eles fizeram ali em cima da hora, né? O bootcamp de música deles de virou um hit, né, menino? A primeira música. Muito boa, mas. Mas a apresentação do programa é tão ruim, é tudo péssimo. Tipo, ah, eles cantando um canto ali. Aí um fica esperando a sua vida. Eu falei, gente, podia ser incrível isso, podia ser um showzão e eles fazem essas bosta. Mas é até que na tá fora da energia, né? Eu acho que tá fazendo a produção ali que tá causando, porque... É, mas é o conjunto, né? Se um erra e o... Aí você vai querer fazer o programa inteiro, prova de resistência, prova de não sei o quê, prova da comida. Aí você fala, ah, tá bom, já cansei de BBB, vou ver isso aí. É aquele negócio, né? Não gostamos nem do BBB esse ano. É, não gostamos do BBB já tem 3 anos, né? Ah, é verdade, né? Mas é bem fingido, né, menino? Que eu falei, ah, beleza, tem um festival, né, que todo mundo vai cantar, não sei o quê. Pô, vai ser massa, vai ser... Aí você chega lá, é tipo eles no jardim, e fala, ah, tá bom. Tem a performance que eles fazem na terça, que o som é todo cagado. Viado, muito ruim, né, menino? Aí, como a gente tava falando aqui antes de gravar, as músicas originais deles, eles não trabalham lá, não cantam lá, só foi lançada nas redes e foda-se, eles vão fazer uma coisa ruim. Que são melhor que os covers que eles estão lançando. Exato. E aí você fica, sério, gente, alguém quer se promover nesse programa? Acho péssimo, péssimo. Complicado. E mas... Ana Clara como, né? Sabotada mais uma vez. É. A First Alicious do Brasil, né? Uhum. Sabotada. Sabotagem. Eu acho que ela ainda não encontrou o tom dela no programa. Ela só fica gritando, querendo, fingindo estar muito animada. Meu Deus, eu amei muito essa batalha. Ah, eu tô me divertindo tanto. Igual aquela da batalha. Foi quinta-feira passada? Ou foi, acho que foi na sexta, né? Que cantou a Cunha Poranga e o... Isso, e o sorriso metálico. Exato. Eles cantaram. E, cara, foi um negócio tão bosta. Tão bosta. Sim, porque... Tipo, um parado num palco e o outro sentadinho num tamborete. Aí uma banda lá tocando mal. Aí eles... Eu fiquei assim... Cantar. Unha. Aí quando eles acabaram, Ana Clara, meu Deus, que maravilhoso, não acredito, tô muito animada. E a gente assim, tá assim. Tá assim. Tá bom, senta lá. Ela pensando, foi pra isso que eu saí do bate-papo. Foi pra isso que eu saí da residência 48 horas. Era melhor estar entrevistando os os ex-participantes, né? Pois é. Complicado, complicado. Mas é isso, a Globo tá aí, né? Nos dando qualidade zero atualmente. Complicado. Mas seguindo aqui nas nossas pautas maravilhosas, incríveis, sensacionais, ultra mega blasters, vamos falar então de quê? Vamos falar de um filme ruim que eu e Leoz assistimos. Vamos falar da dupla mais sem química do cinema atual, né? Do cinema para streaming, que foi a Liga, né? The Union. Que, aliás, não deu nenhuma liga. Não deu nem. Queria saber porque o filme se chama A Liga, sendo que o The Union é o nome da agência, né? E não faz sentido nenhum, e não tem liga nenhuma. Essa porra. Mas é porque na legenda eles botam que a Union se chama Liga. Pra enganar os trouxa, né, menino? Uhum. Mas a gente que é burguesa inglesa, a gente sabe que não tem nada a ver. A Gabrielle Union. Ai, eu amo Gabrielle Union. Mas então, Halle Berry e Mark Wahlberg, né? E, cara, eu confesso que eu tinha visto o trailer desse filme e tinha achado minimamente interessante. Porque, assim, ok, espionagem, aquela pessoa que não está acostumada com a ação e se vê obrigada a participar da ação por algum motivo, né? E eu pensei assim, o Mark Wahlberg vai conseguir trazer uma coisa... um pouco mais engraçada, mais cômica pro filme. Pode ser que tenha umas cenas de ação legal, umas explosões. E, cara, não tem nada. Ele é um filme ultra genérico. E, assim, eles estão claramente fazendo pelo pagamento. Porque é muito sem alma. É muito sem propósito, né? Porque tem esse plot de que roubaram lá os segredos dos agentes, do meu ovo... E assim, logo que aparece o Luke Cage, você fala assim, Luke Cage é o vilão do filme, né? Nos primeiros 2 minutos você já fala, Luke Cage é o vilão do filme. E corta pra final e Luke Cage é realmente o vilão do filme. E eu não sei com o Leoz, né? Leoz também sei que odiou. Mas é um filme que ele não empolga em nenhum momento pra nada. Ele não te faz querer ver nada. Não te deixa animado. Enquanto isso, cantora Rebeca Guzmão, também conhecida como Rosa, tá aqui no palco da Convenção Democrata cantando What About Us? Maravilhosa. Gente. É, e dizem que Beyoncé também vai aparecer pra cantar um medley. Você tá bem interessado no filme. Ela tá cantando essa? Alabaras, alabas, alabas. Ah, não. Essa é da época sapatão. Pink não é mais sapatão. Ah. Não, mas eu acho que é isso, assim. Eu esperava, porque eu gosto muito. Eu sou muito bobo, muito besta com esses filmes de espionagem. E esse filme não conseguiu me entregar o básico dos filmes da espionagem. Porque eu não me interessei pelo plot. Eu matei quem era o vilão nos primeiros dois minutos, logo que eles saem daquele do hotel que eles estão lá pegando o cara, não sei o quê, e pregando a bolsa e todo mundo começa a ser morto. Falei, cara, com certeza é o personagem do Mike Coulter, o vilão do filme. Ele vai aparecer no final. E aí, tem a Halle Berry, que ela tá numa falta de carisma gritante com aquele side cut dela. E aí ela vem pra recrutar... It Girl, exato. Ela vem pra recrutar o Mark Wahlberg. E eles têm que vender pra gente de que, assim, eles foram esse casal no passado, que eles se amaram muito, mas que, tipo, como ele tinha essa coisa da vida pacata, de não querer evoluir, mudar e crescer, ela deixou ele e foi viver a vida, virou espiã, caralho, e ele ficou lá transando com Dona Delaney, né? E tá, mas, cara, não dá liga em nenhum. Em nenhum momento você acredita que eles são esses amantes que se amaram e que ele vai fazer de tudo por ela. Ele até faz no filme, né? Mas você não compra nada, porque é muito ruim. É muito ruim, assim. E as cenas de ação genérica, a parte toda do treinamento. Caraca, que negócio sem alma. Ah, mas a perseguição de carro incrível? Porra! A perseguição de carro... Olha, eu fiquei assim... Eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Eu já tinha visto o filme do Matt Damon e do Casey Affleck na semana passada. Já tinha achado totalmente sem graça. E eu achei que esse ia conseguir dar uma levantada, assim. Cara, não. Eu não consigo falar... Não consigo nem dizer assim... Ah, esse aqui é um filme de pai, que o pai vai gostar. Cara, ninguém vai gostar desse filme. Esse filme é muito fraco. Ele é fraco em tudo que ele se propõe. Ele é fraco na ação. Ele é fraco na espionagem. Os personagens não têm carisma nenhum. O roteiro é uma bosta. E você só fica torcendo pra ele acabar e ele tem quase 2 horas de duração. Uhum. Entendeu? É, pra mim a grande questão é assim, eu não sei como esse filme seria se ele tivesse um roteiro bom, que realmente não é o caso, mas eu acho que o grande problema dele é a desvontade total dos atores. Porque assim, eu não sou grande fã da Halle Berry, mas já vi ela atuar melhor que isso e já vi o Mark Wahlberg também. E eles estão num total desinteresse, apatia, que apatia. Você fala assim, cara, não tem como acreditar que esse povo se gosta. Aí a premissa, roubamos os dados de todos os espiões do mundo, precisamos de um homem comum. Aí lá vai ser Mark Wahlberg, porque ele isso, não sei aquilo. Aí como você falou, ele poderia trazer alguma coisa engraçada, por ser esse cara que não sabe fazer, mas ele de cara já começa a pular por cima da cidade, de uma casa pra cima da outra, não sei o que. Ou seja, ele faz tudo que um espião faria também. Então a parte do homem comum também já não entra. Aí as piadas que eles têm é do povo no leilão pra comprar esse pendrive com esses dados, que eu não sei porque ninguém subiu isso no iCloud, né? Que é sempre tipo, tá aqui, tá ali, vai pegar o pendrive. Já tem uma hora que eles estão tão orçamento baixo que o Luke Cage tá indo em direção a um barco, né? Depois de toda a perseguição de carro. Aí eles chegam, atiram o Luke Cage e o barco dá meia volta e vai embora. Não tem a luz. Um barco, eles falam, já resolvemos aqui, não precisamos gastar com mais ator não, né? Olha, eu fiquei realmente decepcionado. Aí fala assim, mas você esperou muita coisa de um filme que não te prometeu. Cara, eu só queria me divertir, eu não queria nada demais. Eu só queria me divertir. Mas eu acho que o Leoz usou a palavra perfeita pra esse filme. Ele é apático, ele é incapaz de gerar muitas emoções e reações em você. Xoxo anêmico. Capenga. Ai, cara, eu fiquei chateado. Eu queria muito me divertir, queria muito um filmezinho pro meu sábado, pra eu poder, pá, né, falar, caraca, que filme legal, me diverti, ai, adorei, nota 6. Esse é aquele filme que o diretor fosse nosso amigo, viesse perguntar a opinião, a gente ia dizer, ah, que linda, amiga, você é tão criativa. Você é muito criativa. Ia ser a nossa Bia do Braz, dos filmes. Mas, infelizmente, a liga não deu liga. É, tanto que, assim, eu fui ver esse filme, tinha duas opções aí, uma que a gente já fala mais tarde, esse. Eu fui ver esse achando que esse ia ser divertido e me fudir, né? O Henrique tava aqui também, se fudeu vendo esse filme ruim. Tadinho. Podia ter visto outro que era maravilhoso. Exatamente. Que esse, eu vi o trailer e falei, ah, vai ser engraçado, vai ser divertido, mas ele acabou sendo muito mais divertido do que eu esperava. Muito mais divertido a sequência espiritual de Shang-Chi. Né? Gato. É, a continuação, falei com os anão, que é a continuação de Shang-Chi. Uhum. Mas é isso, gente. Desliga a liga, que sem condições nenhuma, tá? Mas vamos falar então aqui, no caso eu vou falar porque provavelmente só eu assisti, nova série da Apple TV Plus, né, chamada Bad Monkey, que foi uma surpresa, assisti ontem, né, assisti ontem essa série. Eu esperei muito pra ver, porque ela é protagonizada por um ator que não é dos meus favoritos, né, que é Vince Vaughn. Eu não sou muito, né, chegado em Vince Vaughn, acho as coisas que ele faz meio besta, assim, e tal. Acho que ele entra na categoria ali junto com o Owen Wilson. Eu fico, tá bom. Mas aí eu fui assistir essa série despretensiosamente. E além disso também, além de ter Vince Vaughn, o piloto tinha 59 minutos. Isso me deixou, assim, um pouco... Caraca, precisa. E aí fui assistir, né? E eu, surpreendentemente, achei o piloto bem legalzinho. Bem legalzinho mesmo. Eu não tava esperando muita coisa. Ela é do mesmo criador do Ted Lasso, do Shrinking, né? Mas sem os outros meninos lá, o Sudeikis, a outra galera que produz junto com ele. Nessa série, o Vince Vaughn, ele é um delegado de polícia, que ele tá afastado, porque ele empurrou, né, com o carro dele, o marido da amante dele no mar. Então ele acabou sendo suspenso por isso. E ele é chamado para fazer uma investigação por fora quando eles encontram uma mão decepada no mar, boiando. Então ele começa a investigar para saber o que tá acontecendo. E conforme as coisas vão acontecendo, só nesse primeiro episódio ele passa de suspenso da polícia a demitido da polícia. E aí chegou num momento que essa história meio que dá uma parada. Você tá vendo essa história do Vince Vaughn, da investigação. E a gente começa a ver uma outra história sendo contada. Aí você fica, gente, o que isso tá acontecendo, né? E por que que a série se chama Bad Monkey, né? Que, aliás, no primeiro episódio não explica por que a série se chama Bad Monkey. Só que a gente vai vendo uma outra história em paralelo de um cara que mora na praia. Ele tem um macaquinho. E a casa dele ali, o terreno dele, tá tentando ser incorporada por uma empresa de imóveis. E aí ele não quer vender, ele é a última pessoa que restou ali. E ele começa a receber algumas investidas pra deixar o imóvel. E aí, essa história acaba se juntando com a história do Vince Vaughn no final do episódio, porque o Rob Delaney, que é o dono da empresa que quer comprar o imóvel desse cara, ele é a mesma pessoa que matou uma das testemunhas que o Vince Vaughn tava procurando no começo do episódio. E aí, provavelmente é nisso que as histórias vão se ligar. E tem um narrador, né? Tem um narrador lá, a Meredith Grey dele, que fica contando, nananã. E aí, no final, ele fala assim, ah, vocês pensaram que eu tava contando duas histórias? Mas não, na verdade, eu só tô contando uma história, e é nesse momento em que elas vão se interligar. E aí, acaba o primeiro episódio, eu não vi o segundo, né? Mas nesse elenco tem a Michelle Monaghan, que eu gosto muito dela, acho ela buena. E também tem a Natalie Martinez, que tava na gloriosa The Rookie Feds. E agora tá nessa aí de Bad Monkey, fazendo basicamente o mesmo papel. Mas eu confesso que eu achei que não ia gostar, mas achei bacana. Achei bacana, tenho que assumir, tá? Que achei bacaninha essa série. Achei divertida. Acho que quem quiser... Não vai ser procedural, né? Vai ser o caso... Um caso. Então... A semana inteira não, né? A temporada inteira. Então, a semana inteira. Fiquei esperando pra te ver sorrindo. Mas eu acho pra que vai te ver cantando. E olha aí, quando nossa a gente casa. Mama. Ai, não saudades. Vai ser dinheiro. Que? E baixaria. Que baixaria. Eu amo. Mas eu achei uma série legal. Achei uma série legalzinha. Eu provavelmente vou ver o segundo episódio dela. E aí eu decido se seguirei. Ou não. Mas foi. Não sei se vou, se fico. Mas foi uma gostosa surpresa. Gostosa sensação. Gostosa sensação. Foi Divertix? Foi Divertix, foi Divertix. Porque calhou, casou bem com o Vince Vaughn, né? Que o Vince Vaughn, eu não gosto dele atuando. E, às vezes, ele funciona pra mim em alguns papéis. E nesse papel, especificamente, ele funcionou bem. Achei que foi... que funcionou pra ele. Então, pra mim, aceitei. Aceitei esse daí. Mas, agora é o momento de vocês, meus amigos, brilharem. Porque vamos falar, né? Eu até vou falar um pouquinho também. Mas estreou, finalmente, RuPaul's Drag Race Global All Stars. Né? Vieram aí. E dois episódios, 12 queens e nenhuma eliminação nesse primeiro episódio. Né? Nesses primeiros episódios. E tivemos aí juradas convidadas Adriana Lima, né, brasileira. E Dana, né, Dana Paola. Ela tirou Paola do nome? Tirou, fez um rebranding. Tão bom, Dana Paola. Também acho, não sei porque mudou. Deixava ela única, né, agora é só Dana. Exato. É, tanto que teve até o caô, né, porque tinha uma pessoa que usava no X, arroba, Dana, e ela mudou pro Dana, e aí deu uma conflita, ela teve que botar Just Dana. Depois, foi uma confusão. Não teve dinheiro pra comprar? Não, é porque essa pessoa usava essa roupa há muitos anos, né? Ele não queria ceder pra ela. Aí, é isso. Quem chegou primeiro que levou, né? Da barra. Mas e aí, meninos, o que vocês acharam nesse começo aí de temporada? Contem pra mim, enquanto eu pego uma água. Vai lá, menino, tá. Você falou que não teve eliminação, né? E eu gostei, porque assim, imagina, você tá lá vendo seu país, você tá torcendo pro seu país, e aí a gata sai no primeiro episódio, né? Uhum. Você fica como, né? Não tem problema de não ter eliminação, não. Eu acho até interessante pra esse começo você conhecer mais. Mas eu acho que tinha que ter tido um bottom com alguma puniçãozinha, assim. Porque teve uns shows merda ali que foi só tipo, ah, vou fazendo você eliminada mesmo. Menina, teve show merda que ganhou, né? Exatamente. Você vê o negócio como é que foi. Ai, gente. E assim, não deu uma impressão que eles decidiram depois esquecer dois episódios? Ah, sim. Eu também. Eu achei a edição desse programa muito esquisita. Muito. Ele, se tipo, é começa eu... todas entrando e daqui a pouco começa a apresentar uma por uma das que vão pro show e na semana seguinte ainda tá apresentando gente. Menino, a roupa que a primeira galera da Miranda usou ali no final do programa, elas não usaram em nenhum outro momento. Aquilo ali ficou muito descolado. Ela tava com a peruca da Bettina Polaroid. Uhum. Ficou muito esquisito, assim. Não parecia, realmente. Parecia que eles gravaram em outro momento. Deu ruim na fita. Aí tiveram... Ah, pois é, eu tive essa impressão que eles começaram com um show de talento geral. Aí depois falaram assim, ixi, não vai dar certo não. Tanto que assim, se você pegar cada episódio, eles têm 50 minutos, né? Sendo que normalmente drag race tem uma hora inteira. E, sei lá, apresenta, mas não apresenta direito. Aí começa a usar as colagens dos programas passados dela só pra poder encher linguiça. Então, assim... Mas, no geral, gostei muito das participantes, né? Acho que tem gente bastante boa. Tem runways muito boa, já dá pra ver, né? Tanto que eles botam metade do elenco pra desfilar uma roupa que não vai dar em nada. Também não vai ser julgada, só pra poder usar a roupa, né? Porque quem não tava no show de talentos tá lá desfilando à toa. E... já tivemos roubos de cara, né? Nossas latinex. Nossa, tivemos muitos furtos. As duas latinas foram roubadas, gente. O pior que foi as duas que estavam com participação no programa. Que tinha participação da jurada brasileira e a jurada mexicana. Exato. Que assim, Miranda Lebrão 33 teve uma super edição já no começo, falando do seu problema muscular, falando da paixão pelo trapézio e tal. E foi muito bem, né? Fez RuPaul rir, teve nomes adicionados ali pro RuPaul. Porém... na hora de dar as vencedoras, Alyssa Edwards, que concordo, né? Fez um lip sync, mas um lip sync muito bom. E Queen Kong, que dançou. Basicamente, deu seu giro. Eu tô achando. Não, vocês podem dizer com mais propriedade que vocês são espectadores e consumidores do programa há muitas e muitas temporadas. Mas eu acho que vocês não acham que tá meio cotado pra Alyssa levar? Ah, mas você não falou isso logo no começo. Na hora que eu vi o elenco, eu falei, gente, é da Alyssa. Não tem como... Geralmente, essas franquias, se você for parar pra ver todas, elas sempre têm alguém pra ganhar. Uhum. O primeiro All Stars que foi feito era pra ser pra Shed ganhar, tanto que ela levou. E aí você vai tendo que vai tendo um ou outro, que vai ter uma diferença. Igual esse All Stars últimos que teve. Gente, era pra, ele fez pra Andiria. É só você ver o elenco. Só que teve a Roxy no meio, que o povo gostou e aí ele se ferrou porque todo mundo reclamou, entendeu? Uhum. Mas geralmente é tudo cotado pra uma pessoa. Esse Canadá vs The World que tá tendo agora é feito desde o começo pra Lemon ganhar. E ela deu a sorte que ela tá indo muito bem. Uhum. Então, assim, se ela ganhar, ninguém vai ficar falando. E aí a Globo é a mesma coisa, ele colocou. Tanto que você vê, tem umas drag meio fracas dos outros países, assim, tipo do. A Miranda, a própria Miranda Lebrun, ela não foi uma das mais fortes daqui pra competir lá fora. A Alemanha. Eu acho ela muito fraca. A Tessa Tético? Nossa, ela é podre. Fraca. Menina, ela ficou, acho que em sétimo ou oitavo na franquia dela. Você vê como ela não era lá aquelas coisas, né? Ah, não faz sentido nenhum, gente. Eu achei ela muito fraca. E aí eles colocaram um povo fraquinho e tem uns que é bom, assim. Igual da Filipinas. Maravilhosa, lutando contra o Charizard no meio do negócio. Iconic. Perfeita. Como eu amei aquela apresentação. Você vê, né? Toda vez uma drag da Filipinas sempre entrega na franquia, né? Internacional. Porque pra quem não viu, o primeiro challenge era o show de talentos, né? Isso. E dividiram em dois grupos, né? Miranda Lebrun 33 estava no grupo 1 e a Lissa também estava no grupo 1. Queen Kong também estava no grupo 1. É, que mais que tinha? Vixe. Esse grupo 1. A França tava no 2. Acho que a Britânica tinha, tava. A Drag Box também tava. Ah, é. A Kira Min. A Drag Box tava lá. Mas é igualzinho, cara. É igualzinho. Eu não vou nem passar no Twitter porque depois vão dizer que eu tava roubando de copiando de alguém, mas já falei isso há um tempão. A do quem que era que tá competindo, gente? Esqueci. É a Drag Box, é. Não, a Drag Box é do Down Under. Ah, não, a Down Under é que. É verdade, a Drag Box é ok. Down Under é Queen Kong. Okay. Exato. E assim, essa primeira galera do show de talentos, eu achei elas muito. Né, tirando a Miranda, que fez um negócio mais legal, né? Contrapés e tal. Achei. Tive que falar: parabéns, Miranda. Você ganhou, realmente. Parabéns, Miranda Lashanda Rhymes. Ai, gente, eu amei tanto que a véia se apaixonou pelo nome de Miranda, né, menino? Ela sempre paga um na temporada que ela faz isso. E aí ela escolheu justo a Miranda. Mas ficou assim, sabe qual é o problema? Porque sempre que tem show de talentos, a gente questiona, tipo, quem faz só lip sync e tal, porque realmente é meio que o padrão. Porém, acho que tanto a Miranda quanto a Gala, né, que é da segunda, que foi roubada também, elas fazem talentos muito legais, a Miranda no trapézio e a Gala no pole dance. Só que, assim, o da Miranda, por exemplo, não combina muito a música que tá tocando, ela vai dar um dedo pra alguém, sabe? Tipo, é uma coisa meio desconexa. Beleza, tem um talento muito bom. E eu gostei mais do da Miranda do que do da Queen Kong, que foi quem ganhou, realmente. Mas se você parar pra pensar assim, tipo, eu pagaria pra ver um show da Miranda, eu ia querer ver ela no trapézio. Tipo, eu ia querer ver a Alyssa Edwards fazendo a maromba dela. Então, assim, eu penso que tem que ter essa junção de talento e entretenimento. Porque tiveram muitas que fizeram, tipo, um talento muito diferente, mas tava numa dança legal, tava num contexto, tipo, de entreter. Teve a Willow Peel na temporada que ela fez um negócio comendo na banheira, que é maravilhoso, fazendo nojeira. Então, assim, eu entenderia a Miranda não ganhar se fosse alguma outra que foi bem, mas a Queen Kong eu realmente não concordo, não. Eu achei meio roubado. Roubos. Eu acho que é aquilo, né? Você pôs o lip sync, que é uma obrigação da drag que tá lá no RuPaul. Eu acho que o que for além daquilo, tipo assim, igual o Dalissa. O Dalissa eu gostei, tem gente que não achou que ela não merecia, mas eu acho que foi um show de entretenimento. Que ela eu fez, acho muito bom, ela dançou muito bem, a expressão dela tava legal, a música era muito, então tinha a marca dela, então assim, realmente... Sim, eu acho que foi um completo de tudo, acho que foi muito bom, então por isso que eu gostei. Agora a Queen, acho que foi meio... Tipo, ela pulou, entendeu? Sim. E aí, por exemplo, no segundo que a Gala perde também, né? Que ela faz o showzão lá de pole dance, eu já aceitei melhor porque eu achei as duas vencedoras muito boas, né? Tipo, a que cantou a canção original, eu achei que a música era muito boa, ela cantou ao vivo e tal. Sim, e a mulher legal. Da panela de arroz, gente, não tem o que dizer. Foi incrível. Maravilhoso. O segundo grupo foi muito melhor que o primeiro, eu achei. Também acho. Tinha uma outra que eu também gostei. Quem que foi? Eu gostei muito das que contou a historinha, que foi a primeira. Foi boa, a Petia. Ah, a do Canadá, né? Foi boa também. Eu só não gostei da soa, que foi a francesa, que foi uma mega. A sopa. E a Tesco, né? Foi sofrível. A Nerelenia foi boa também, a da Itália. O que, que ela fez? Ela fez... Dançou e cantou. Tinha um grupo lá. Foi. Uns homens lá dançando com ela. Foi boa, assim, não foi boa pra ganhar, mas ela foi boa também. E vocês não gostaram da Tessa Tesco cantando com Michelle Visages no palco? Nossa, foi podre demais. Né? Foi muito ruim, cara. Como pode? Foi muito, muito ruim. Eu fiquei impressionado com a ruindade. Essa aí tá pra sair já, né? Pelo amor de Deus. Esperamos que sim, né? Ai, gente, se não ser a Miranda ser a primeira eliminada... E eu tô gostando da Miranda de novo. Eu sempre caio nessa trap, né? Porque é isso, a Miranda, eu acho que a gente se irritou com ela no roasting, que ela ficou com cara de cu, que estavam chamando ela de feia, e depois que ela ficou só fazendo as malucas, pintando a cara e comendo cabelo. Eu acho que quando ela tá fazendo o look, tá de boa, né, tá ali mais ou menos equilibrada mesmo na loucura dela, é legal. Ela deu uns depoimentos já bem bons nesse início. Esqueci de falar que o show dela de trapézio teve um forrozinho, né, menina? Fiquei como? Teve um forrozinho. Ah, e sabe uma coisa que eu gostei da Miranda? Que eu vejo isso muito com as drags da Filipinas. As drags da Filipinas, elas sempre são muito patriota nos looks e sempre traz a cultura. E a Miranda tá levando muito a cultura brasileira, eu acho. Sim. O primeiro look é uma pipa lá que ela fez aquele desfile. Aí o segundo foi esse do Dollar Bill aí, foi das notas, né, do real. Aí, aí da primeira runway foi o quê mesmo que ela foi? Ah, foi de copo, foi da cobra, da serpente e tudo. É, não foi muito bonita essa primeira não, mas a gente finge. Mas eu acho que tem um... Eu acho que ela trouxe um conceito que eu gosto. Ah, sim, ela sempre tem. Nem sempre fica bem executado. Esse das notas do Brasil eu achei excelente, os bichos lá. Sim. Ficou muito legal. Ficou muito, muito legal. Nas runaways, eu achei que estavam todas muito bonitas, assim. É claro que eu não sou, né, estilista. É, não tava bem bom. Eu acho que, assim, eles... Como tem muitas drags de outros países, eu acho que são drags que têm roupas boas, né? Eu acho que o corte foi esse. Eles conseguem trazer muita coisa diferente do que os Estados Unidos já põe, né? Então, a gente vê uma diversidade maior, assim, de estilos. Eu achei bem legal, assim, bem legal mesmo. Eu gostei. Agora estou curioso, espero que essa Tessa seja a primeira eliminada, porque ela é muito ruim, gente. A não ser que ela faça algo incrível, sensacional, de outro mundo, sabe? Porque é bem fraquinha, dá pra ver que ela é a fraca do elenco ali, né? Exatamente. E eu vi Zanon falando que... Que o Untucked é dentro do programa agora, né? Isso, porque assim, os que tem fora é o US que tem, né? O All Stars também tem. E o Filipinas tem Untucked fora. O resto é tudo dentro do próprio episódio mesmo. Igual do Brasil também, era o Untucked dentro do próprio episódio. O Untucked é aquele pedaço do banquinho que elas ficam trocando ideia. É, isso. Que elas vão tomar uns drinks. Mas eles passam muito pouco, né? Tipo, é uma conversinha ali enquanto deliberam. Exato. Agora, o que eu falei com o Leózio e com você mesmo também lá no grupo, gente, tem no primeiro episódio, a RuPaul está morta, ela não tá viva. Amigo, já te falei que ela tá animada aí perto das temporadas passadas. A gente já viu, né? Ela tá falecida, viado, ela não tem expressão, não tem reação, é muito esquisito. É muito esquisito. Ah, então vamos ver a pessoa tendo o primeiro impacto de RuPaul na apresentação. Eu fiquei assim, cara, como é que pode? Ela é muito... Você nunca viu, né, RuPaul, com a RuPaul, né? Nunca tinha visto com a RuPaul. Porque eu fico pensando assim, essa Mona ganha todos os anos melhor host de reality show no Emmy, né? Há uns 7 anos. E, cara, não é possível, porque... Mas ela não é uma boa host, gente, não é. Se você pegar de todas as franquias de Drag Race, a RuPaul não é uma das melhores, mas nunca. Até Mamapau tá maravilhosa essa temporada, melhor que a RuPaul. Que eu tô assim, passado. Aí no segundo episódio, que ela entrou lá no ateliê, eu já achei ela um pouquinho mais viva, vestida de boy. Achei ela um pouquinho mais viva. Às vezes, aí porque assim, esse Drag Race foi gravado na Colômbia, né? Foi no mesmo estúdio do Brasil, Alemanha e México, né? Às vezes ela tá cansada da viagem, né? Colocar uma velha dentro do avião pra vir pra fazer outra coisa do país, né? Aí fica difícil. Pode ser. Mas... Você vê, por exemplo, até a RuPaul como jurada, ela normalmente não tem muito a acrescentar, não. Ela faz uma piadinha ou outra, o resto é a Michelle que segura. É. A Michelle já conhecia do glorioso Queen of the Universe, né? Uhum. Então já seria excelente. Mas eu fiquei realmente impressionado. Eu via vocês falarem e tal, mas uma coisa é ver, né? Vocês falarem, outra coisa é ver na prática o que tava acontecendo. E eu fiquei muito impressionado. Falei assim, será que ela não se mexe? Que ela acha que a peruca vai cair, né? E tal. Não, mas ela fica essa pessoa dura mesmo. Eu quero muito que você tenha a oportunidade, se tiver nessa temporada, de ver a RuPaul no palco apresentando uma de suas músicas. Nossa, dura também, gente. No meio dos dançarinos. O negócio é tenso ver ela apresentando. Chega a ser vergonhoso. Aí você entende por que ela escolhe qualquer bomba pra ganhar o show de talento, né? Porque ela não tá tendo muito mais. E aí eu fico pensando, como é que essa Mona é a maior drag do mundo, viado? Toda não, poderosa. Ela já foi, ela já foi muito. É que hoje em dia ela já tá velha, né? Mas aqui, nas primeiras temporadas, acho que até a sexta, sétima temporada, a RuPaul é maravilhosa apresentando. Agora ela é meio morta-viva. Ah, exagero! Porque eu lembro de ter visto a RuPaul a primeira vez naquele filme do Patrick Swayze, né? O Para Wong Fu. Uhum. E ali já tem um pouco do que ela é hoje, né? Mas talvez ela fosse mais animada por ser mais jovem, né? Mas hoje em dia, vou até ver quantos anos essa viada tem. Eu gosto da RuPaul porque ela é aquela grande contradição, né? Que ela faz essa competição que todo mundo tem que ser bom em tudo, só que ela não se maquia, não costura, não dança, não canta, ela só sabe atuar, mais ou menos. Cara, ela tem 63 anos, já tá um pouco velhinha. Mas a gente vê o Tom Cruise com 60 anos fazendo o que ele faz, né, Petro? Aí, unha. Mas, tirando, né, nossa aposta de que a gente acha que a Alyssa Edwards vai ganhar, quem vocês gostariam de ver ganhando? Ó, eu acho que Miranda, pelo fator Brasil, que eu gosto muito dela. Gosto muito dela assim, não, tô torcendo pelo país. Queen Kong, eu amo Queen Kong, eu acho que pode ser que ela mostre mais nas próximas coisas. Ela, você já viu no primeiro lip sync que ela já faz, ela dá aquela pirueta no ar e se joga no chão, né? Viado, eu fiquei mais gente, a Matrix, porra. Você já viu aquele vídeo que eu mandei dela dublando com uma outra, que ela pula e vai cada uma pro lado pulando e o RuPaul fica cacarejando? É ela. Eu vi. Tá lá pulando. Eu acho incrível, gente. Gosto. Mas tem aquele detalhe, é muito bom esse movimento dela, mas ela faz também todos os lip syncs. E a gente não sabe, né, se vai ser lip sync for your life, né? Não falaram nada, né? Eu acho que vai ser for the win. Lip sync por suas vidas! É porque o que eles fazem, Sazé? Costuma, quando é na temporada All Stars, eles fazerem as melhores da semana, ou a melhor da semana e uma que volta, que eu acho que não vai ser o caso, né? Porque afinal é Globo, disputarem pra quem ganhar decide quem saiu. Então quando é uma lip sync assassin que volta, é o grupo que volta. Então, tipo, por exemplo, vamos supor que botaram a Miranda e a Galahara no bottom essa semana. Uhum. Quem ia decidir, pensando tipo as vencedoras, tipo a Alyssa Edwards e a que foi a do segundo, a Lady Gaga lá, canção original. Elas iam dublar e cada um escolher um batom de quem ela queria eliminar. Aí se a Alyssa Edwards ganha, é ela que decide quem sai. Não é tipo as perdedoras, que nem é no temporada comum. Entendi. E se fosse uma lip sync assassin que volta, a lip sync assassin ia ter o batom do grupo e a outra que lutasse contra ela ia ter o batom próprio, entendeu? Boa. Mas a gente não sabe se vai ser. Mas eu acho que seria bom o Lip Sync for Your Life nesse caso, porque aí deixa dar chance pra elas lutarem, né? Sim, também acho. Sim. Acho que não precisaria dessa twist All Stars nesse caso do Globo. Não, né? É o mais honesto, né? O mais justo. E aí, então, aí é Queen Kong, Eva, porque Filipinas mora no meu coração. Ah, pra mim é a primeira. Eu amo muito. Eu tava até antes de começar que eu tava assistindo o terceiro episódio de Filipinas. A gente, eles entregam tanto entretenimento. É muito bom acompanhar. É, parece as primeiras temporadas de Drag Race, que é o povo que não. Que tava meio aí pra ganhar seguidor, pra fazer ser a boazinha e vivia a vida delas. É as Filipinas. Uhum. Tanto que parece bem o povo fala, né? Que o filipino e brasileiro é primo, né? E é muita energia de brasileiro, algumas coisas deles assim. Eu amo ver filipinas porque são 5 idiomas de uma vez, elas estão lá falando espanhol, português, inglês, tudo que você imaginar junto, misturado. Não, a própria apresentadora fala inglês, às vezes lança umas palavras em filipino, as gatas entendem tudo assim, ó. Então, é a filipina, a Iva, a Queen, igual a Dani Helena, também italiana. Helena, nossa... A NASA italiana, né? A NASA italiana, né? Pra eu minha... acabei de ver aqui no Twitter alguém fazendo a mesma comparação que eu tinha feito. Já. O chuchu danado. Pra mim, a menina das Filipinas. É Eva? Iva? Iva Levin. Iva. É Ivy? Que? É... Alissa Edwards, eu gosto muito. Acho que ela foi injustiçadíssima. Miranda e a querida Pitia, que eu acho que não tem muita chance, não, mas eu gosto. A Pitita? Não, a Pitia. Pitita é do Piticas. Puticas. Faltou gente da Tailândia, né? Porque teve o Drag Race lá duas temporadas. Não colocaram. Faltou gente da Holanda, né? Tão bom. Ah, é verdade, Holanda. Ah, eu amo. E deixa eu ver, faltou, né? A Tessa Tescas é a Sverige? Não, é a Alemanha. A Tessa Tescas. A Sverige foi a que eu gostei da música, né? É Germany, é a Alemanha. Sverige é a Venetiven. Eu gosto da Venetiven também. É a cantora. Quem que ganhou na temporada dela? Nem lembro. Ah, essa não lembro também. Sverige foi um grande bluff pra mim. Da Alemanha Sverige. Foi a Pandora, que eu gostei dela. Pandora Box. Pandora Nox. Adoro caixa de Pandora. Que é a primeira mulher cis que ganhou, né? A Chaperone deles. Ai, eu amo a Chaperone deles. Corre aqui, Pablo Vittar. Inclusive, tem boatos que Chaperone vai estar ou no All Stars 10... ou no temporada 17, como na bancada de jurado convidado. Adoro. Vai jogar Georgios. Amo. Quem é Georgios? Georgios é a baixinha que roubou a mãe bota nos All-Star tudo seguido. Que fez a boneca Mega. Meu Deus. Deu sem conhecimento de causa, então. Quem fala meu top 3 até agora, então. É. Iva, né? Esse grande hit aí. Vou falar. A Alissa Edwards também, acho ela boa. E vou dar esse voto de confiança pra Miranda Lebrão 33, que agora é Miranda Lebrão 34, né? Vou dar esse voto de confiança pro ícone. E aí, botar uma backup seria... Ai, acho que eu vou arriscar na... Vou arriscar na Galavaro. Posso me arrepender? Posso. Mas vou arriscar na Galavaro. A Galavaro é boa, não é ruim não. Não sou chato, né? É uma bonitinha, né? Dos boys. Ah, é verdade, que queriam pegar eles. Sempre, toda temporada, essas bichas tá sedenta pra comer alguém, né? Ficaram falando, nossa, é a mais bonita de boyzinho. Gente, o plot maravilhoso do Canadá vs. The World que expuseram o romance de Brooklyn Heights com Miss Vende, né? E aí falaram no rosto no negócio assim, ah, porque queria estar dentro de você igual o Brooklyn Heights estava dentro de Miss Vende, uma putaria. A Alexis Mateu agora se apresenta como a sogra de Brooklyn Heights. A quase sogra, né? Isso, maravilhoso. Inclusive vai ter a final, né? Já quando vocês ouvirem, já vai ter tido a final de Canadá. E a gente pois é, a Lemon já vai ter vencido. Já. Gente, não tem como ela não ganhar. Não é possível, é igual vai fazer, vão tirar a vitória da Roxy, a Marina Summers. Vai ser Kennedy Davenport arrastada mais uma vez. Pensou se ela perde o lip sync primeiro, igual a Marina Summers perdeu uma temporada que era pra ganhar? Eu amo. Não ganhou ninguém que eu torci esse ano, gente, pelo amor de Deus, pelo menos a Lemon. É, vai ter que ser a Lemon. Pelo menos a Lemon. Lemon, eu acho que eu já tão vi bonitinho. Essa drag. Tão bonitinha ali, Priyanka, no Twitter falando, ah, porque elas eram BFF. Você assistiu o Canadá o primeiro, né? Sim. Elas eram BFF, aí ela tá torcendo muito pra Lemon. Ai, ter as divas coroadas. Torcer pra ela no final usar outra roupa de Masked Singer, né? Amo. Foi usar do monstro. Sim, adoro. Nick Lachey. Adoro. Nick Lachey, que maravilhoso. Mas então, menino, vamos seguir aqui nossas pautas. Vamos falar aí de um filme que surpreendeu a nós, ao Brasil. Né, ao exterior, filme de Vertix, tá na categoria de Vertix aí, com ele que já fez 3 filmes esse ano, né, John Cena, que já fez esse ano Amizade de Férias 2, já fez Rick Stanick e agora protagonizando aí ao lado da gloriosa Awkwafina, Jackpot Loteria Mortal, né? Filme que tem aí, filme que é a sequência espiritual de Shang-Chi, porque também temos Marvel Simu Liu, né? Que eu fiquei sabendo, não sei se vocês sabem, meninas, que ele é homofóbico, né, Simu Liu? Sim. Ah, também? Também. A gente não todo tem. Todo dia a homofobia vencendo, né? Um minuto de paz nessa casa. A gente não tem um minuto de paz nessa casa. Ele tava envolvido na polêmica aí também, uma barra também. Ah, da Marvel, né? Aqui. Ai, complicado, cara. Ainda bem que John Cena é da DC. Graças a Deus. Mas as pessoas querem saber por que ele é homofóbico. Mulher, tem que contar, aquele que descobriu, né? Ainda não fez nenhum papel mal no homem, né? Pra fez... gente isso não é aliado, né? Ah, deu todo um papinho que o pacificador era bi, que não sei o quê, mas a gente não viu nenhuma mamada do pacificador com um amiguinho dele lá, o Fred Stroma. Só acusado de usar cueca branca e mais nada, né? Exato. De suga branca! Gente, mas eu preciso dizer que o John Cena é o brucutu, tem esses de filme de ação e tal, mais fofo, mais gostoso, mais querido que eu vejo, assim. Todos os papéis ele acho muito legais. Ele é muito querido, muito, muito. Como muito, pode, muito né? Um homem enorme daquele tamanho, com essa cara de bobo, uma atuação questionável, ser tão maravilhoso, né? É, eu acho a atuação dele fofa. É, eu acho que ele, como eu disse, esse é o terceiro filme do John Cena que eu vejo esse ano, né? Eu acho que ele não interpreta ninguém, ele faz ele mesmo. Uhum. É sempre o bobão divertido. E pra mim funciona muito bem, diferente do The Rock que deu uma cansada. Eu acho que funciona muito bem esse jeito dele. E aqui... é muito engraçado, né? Porque, pra quem não viu ou ainda vai ver o Jackpot, o mundo passou por uma grande recessão, novamente, econômica, tipo, a crise de 29. E pra, tipo, conseguir angariar mais dinheiro por impostos e tal, o governo decidiu criar essa loteria em Los Angeles, aonde você, ele vai ganhar dinheiro, obviamente, na arrecadação, e sempre vai ter um prêmio super gigante. Só que o diferencial dessa loteria é que, por exemplo, Leózio foi sorteado na loteria e ficou milionário. Nós teremos, eu e Zanon, e todo Los Angeles, até às 6 da tarde para poder matar Leózio e ficar com o prêmio dele. Só que não pode ter arma de fogo, tem uma série de regrinhas, né? É o The Purge da loteria. Uhum. Então, é sempre um caos inacreditável. E no começo do filme, a gente vê o Stifler, né, correndo da galera lá, desesperado, porque ele ganhou o prêmio, que nem era um prêmio tão grande, e ele acaba sendo engabelado e assassinado pela vovozinha, que ele achou que não sabia de nada. Né. Bicho. E logo na sequência, a gente é apresentado a essa personagem maravilhosa, Awkwafina, que dá logo um fecho no pai que está acabando com a vida de sua filha. Que ela foi reprovada num teste, né? Dá uma lacrada nele. Ela dá uma lacrada cis nele. Maravilhosa. Mas, sabe, deixa eu te perguntar uma coisa que eu não entendi tão bem no filme. Diga. Como exatamente esse twist das pessoas poderem matar o ganhador pra ficar com dinheiro aumenta a arrecadação da loteria? Não, aumenta a arrecadação da loteria as pessoas comprarem, né? Tipo, como a gente vê aqui no Brasil que sempre a loteria do final do ano, que é a mais... que é a mais gorda, né, que a gente pode dizer assim, você vê que tem um aumento das pessoas comprando. Tudo então, bem, mas você concorda que se a loteria, a chance de você ganhar e ser morto, que vão ficar espalhando a sua localização na sequência, motivaria menos gente a comprar do que mais gente a comprar? É, mas eu prefiro acreditar que nesse universo distópico que eles estão, onde tem essa crise econômica, as pessoas vão estar mais propensas a fazer qualquer coisa por dinheiro. Vou jogar nessa. É, mas porque eu realmente só não entendi o argumento de tipo, ah, precisávamos aumentar a arrecadação e fizemos o twist. Porque assim, se sei lá, que todo mundo que fosse poder matar, tipo, tivesse que pagar um valor também, tipo assim, ó, saiu o vencedor. Pra eu poder, né, ganhar o prêmio matando a pessoa, eu também tenho que fazer uma colaboração. Então eu só posso ir até pra matar ela e ganhar se no final eu der o meu chip ali. Sei lá, podia ser algum tipo. Mas acaba sendo de uma forma muito mais simples, né? Matou, automaticamente você é o vencedor daquele prêmio ali. Se você matar a pessoa às 6 da tarde, até antes das 6 da tarde. E no caso da Awkwafina, o prêmio é um prêmio absurdo, né? que é 2,8 bilhões de dólares. Não, no mínimo 2 bilhões. É um absurdo. E ela é uma atriz fracassadíssima, né? Que fez papéis quando era criança e tal. E ela vai fazer o... E tudo dá errado pra ela, né? Chega no Airbnb, o Airbnb é uma chacota inacreditável. A dona do Airbnb, uma maluca foda. O namorado da dona... Da namorada, outro maluco inacreditável. E aí já começa com caindo, né, merda em cima das roupas da gatinha. E ela vai como um grande pisca-pisca fazer lá a sua audição, né, pro The Voice. Vai lá como um grande pisca-pisca, toda dourada, toda maravilhosa. E é quando ela encontra que o bilhete não era nem dela, né? Ela alugou a roupa da moça do Airbnb. Então ela acaba achando esse bilhete. E só você botando a sua digital, o bilhete reconhece você ali. Ativa, como, né? Apostador, exatamente. Eu amei que ela tem que pagar pela audição, né? E aí o homem fica, ei, você tem um texto aí, Zapiré, pra falar, não sei o quê. Ai, deixa eu ver se você é flexível. Bota a perna na cabeça aqui, gente. 400 dólares, né, viado? Dela. Mas vocês disseram que era 200, mas agora é 400. Não, ela fala assim, 200 é o preço da audição online. Essa aqui é presencial. Ah, é verdade. Posso ir ali, ligar meu computador e fazer, não, porque você tá aqui, é presencial, né? Exato. E eu fico pensando que papel era esse, né? Porque só tinha as Barbie ali, sentadas lá de fora pra fazer audição. Inclusive, ela fala, vamos fazer remake de Barbie, né? Sim. E só a Aquafina, né, gente? Que é maravilhosa. E aí, quando ela tá saindo, sai o resultado da loteria. E a partir daí, meu amigo, é barata voa. Porque, sim, tudo que eu queria ver de cenas de ação que poderiam ser divertidas no filme da Halle Berry, eu vi nesse filme. Eu vi nesse filme que eu acho que as cenas de ação, de perseguição, são muito divertidas. São muito divertidas, são muito gostosas de ver, sabe? Quando o pessoal vai ali, que ela vai passando quase como uma sequência de... Uma sequência direta, né? Que ela sai dali fugindo das modeletes, aí ela para no pessoal que tá fazendo ginástica, no pessoal que tá fazendo taekwondo, no pessoal que tá fazendo yoga, e todo mundo lutando pra cima dela e dando porrada. Gente, eu achei muito divertido, assim. E aí, de repente, o John Cena aparece, né? Ele já tinha aparecido ali, meio que ensaiando aquele texto de proteção, não sei o que, para ele é o pão duro. Mas, cara, quando ele entra em cena, que começa a porradaria freestyle, gente, top demais, top demais. E aí, Zanon, você que viu esse hit aí também gostou, não, menina, muito. É o que você falou, gente, eu gosto dessas coisas de porradaria, quando tem uma graça no meio, e foi muito legal de ver assim, né? Uma que a Aquafina, do jeito que ela fugia, né? Tipo, do jeito mais idiota possível das coisas, que ela não luta direito, sim, né? Ela tem uma noção ali, mas não sabe lutar. E aí depois tem o John Cena entrando junto, assim, pra fazer essa dupla com ela, que é dois idiotas junto. Gente, é muito bom, é muito divertido de ver esse filme. E olha que eu não sou uma fã de ficar vendo filme de comédia, né? Que eu sou uma pessoa amarga, como diria do WhatsApp. Exatamente, exatamente. Não, essa cena inicial ali da porradaria, eu gosto muito. E depois, toda aquela sequência do Quarto do Pânico do Machine Gun Kelly. Caralho, é muito engraçado. É muito eu engraçado, amo cara. Quando eles vão atrás do Machine Gun Kelly, que eles precisam de um abrigo antibomba, né? E aí ele fala assim, is this a sex thing? Aí ela, é sim. Aí ele olha pro John Cena e fala assim, você acabaria com a minha... se transformaria o meu cu no olho de Sauron. Essa sociedade do anel não vai rolar. Eu amo. Eu amo muito, cara. Eu amo muito. E a mulher do Airbnb, ela tá possuída desde o começo, né? Porque tem hora que... Porque assim, já essa sequência inicial que o Sassi falou é maravilhosa, porque o John Cena vai e fala, levanta as pernas e bota ela pra chutar o povo. Aí vem o povo da luta em cima, não sei o que. Aí quando eles, enfim, fogem, ela consegue se esconder lá no Madame Tussauds, né? Que o cara do The Office libera pra ela. Fala, ah, também sou contra essa loteria e tal, você parece minha filha, entra aí. Aí ela tá lá com a J-Lo, né? De cera. E aí a mulher do Airbnb liga pra ela, Kate, querida, onde você tá? Tudo bem? Aí ela, ai, eu já te falo. Aí a J-Lo fala, né? Madame Tussauds, não sei o que. Aí ela, já vou aí atrás de você. E aí tem uma sequência maravilhosa dessa mulher do namorado perseguindo Kate Kim. E aí uma hora a mulher fica assim, Kate, para de ser uma cretina, me deixa te matar, caramba, que saco. E aí você repete o filme inteiro, toda hora alguém, por favor, deixa eu te matar. Eu amo muito, cara. Eu amo a hora também que a... Tem tipo a senhorinha que ajuda ela no ônibus no começo, né? Fala que sim, rouba ela, na verdade. Fala que como tá... Como o relógio dela. Ah, espero que você perca uma perna, não sei o que, né? Isso fala no teatro, não sei o que, a senhora toda fofa. Aí depois a senhora sai de casa e fala pro marido assim, querida, eu vou ali matar uma mulher e já volto. Aham, uhum, é. Ah, como se fosse nada, né? Botando exato, um cutelo na bolsa. O povo tira as armas, né? Do nada eles estão quietos assim, aí sai de fininho o outro, tira um... Viado, para do povo, tá na cozinha fazendo coisa no restaurante, de repente, vrau, todo mundo sai. Desesperado. Eu amo muito, cara. Eu amo muito. E é bom porque, a Kate fala que ela vai desistir do prêmio, né? E aí o Jason, ela quer não fugir, te ajudo. Aí ela, mas por que você vai me ajudar se o que você ganhar em cima dele? Porque eu sou uma boa pessoa. E aí você ele fica assim, meio assim também. Mas ele é muito bonzinho mesmo, gente. Depois eles dando as curiosidades da vida dele, você fica assim, oh meu Deus. Ele sofre muito, John Cena, né? Porque ele era muito bonzinho. E ele tem vários momentos, né? Porque eu sou uma pessoa boa. Quando eles já estão lá no, na firma do Simoliu, que ele fala, tal. Ela, o que você quer fazer com o dinheiro? Aí ele, eu pego o dinheiro e eu dou para as pessoas que perderam não sei o quê. E todo fofinho ele, né, cara? Eu acho muito, muito legal, muito genuíno, no caso do personagem do John Cena. Sim. Ali. Cara, acho muito legal, muito legal. E o Simoliu também tá possuído, não é? Ele tá possuído. Uhum. Tá. Gente, o que eu falei pra vocês. Eu jurava que ia revelar que John Cena e Simoliu tinham um caso. E aí por isso que eles não se falavam mais, mas não teve pois isso aí. É. Homofobia. Não veio, né? Aí. É, dois homofóbicos. Não veio aí. Verdade. Ai, que horror. Não, eu amo a parte que ela muda o rosto, né? Na máquina. Caralho, ficou muito engraçado aquele rosto dela. Ficou muito bom. E aí esse Simuliu fica toda hora humilhando. John Cena chama Noel, né? Achei bem Natalina. É. Ele fica, Noel, vai te ajudar? Não, deixa ele aí, não sei o que. Toda hora tentando deixar o homem pra trás e John Cena com beicinho assim. E aí quando John Liu fica, Simuliu fica, né? Full mega. John Liu, amo. John Liu. O filho do John Cena com o Simoliu. Ele fica hilário, bicho. Ele se descontrola no nível. Não, e ele tá sempre com uma roupa branca, né? Ainda por cima. Uhum. Uma roupa toda branca, assim, uma coisa meio angelical, meio do bem. E ela fica, pra que você quer esse dinheiro? Pra comprar mais terno branco? Eu amo. Eu amo muito. Ai, gente, a Cafina tá muito maravilhosa também, né? Cara, ela é muito boa. Ela é muito boa. E eu já vi ela fazendo filme dramático também. E ela é boa nos dois, né, cara? Como pode? Só que eu acho que quando ela faz esses filmes assim mais cômicos, tem muito mais a cara dela, né? Tanto nesse quanto no Quiz Lady. Que ela tem essa verba. Ela pode ser. Porque a voz dela engraçada. É engraçada, né? É, e ela ainda é o sabichão, né? Da Pequena Sereia. Uhum. Eu amo no final, que ela fala assim, gente, os atores não são mais valorizados, agora eles ficam chamando lutador e youtuber, né? Pra YouTube. Ser os dois. Ela fala, eu nem quero mais ser atriz, qualquer merda é famosa hoje em dia, lutador e youtuber, tudo. Ele é, eu também não gosto. Ai, eu amo demais, cara. Eu amo demais. Esse filme foi muito cretino. E ele é dirigido pelo mesmo homem do Missão Madrinha de Casamento, né? É o mesmo diretor do Missão Madrinha de Casamento. Alguma coisa Feige, né? É, Kevin Feige. Eu achei que era parente do Kevin Feige, eu fui até procurar. Ai, não, a diretora do Kevin Feige. Eu achei que até a parte dramática do filme, eles seguram que é ela falando, ah, não tem mais ninguém, minha relação mais duradoura é com esse cara aqui, não sei o que, esse Brutamontes. E aí o Simuliu fica assim, ah, mas né, você não tem nada pra barganhar comigo. Ela fala, pois eu vou me matar então, e aí eu vou ficar com dinheiro, aí transmite pros fãs. E eu achei muito legal que eles começam a fazer a virada do povo torcer por ela, levar o lençol pra segurar ela quando ela cai, achei maravilhoso. Sim, que foi o lençol que salvou ela, né, porque senão ela tinha partido dessa pra uma melhor, senão ela tinha. Que aliás, ela mata o Simuliu, né, com uma granada dele mesmo, que ela fala, tem mãos rápidas. E aí depois ela fala que um pedaço dele ficou nos dentes dela, porque, gente, só... Ai, e eu amo que depois eles pegam o dinheiro, né, viado? E eles meio que fazem uma sociedade, né? Que ela dá 50% do valor pra ele. Mas eles fazem assim, a sociedade, e eles começam a abrir uma série de empreendimentos. Eu amo. Fazer a creche. Creche Scary King pra crianças, né, abusadas pelos pais. A pizzaria dele, Calabanga. A pizzaria mimada, gente. Que ele fechou por causa dos direitos autorais. Tomou o direito autoral das Tartarugas Ninjas, que não pode. E eu amo que chega no momento do lançamento, né? Chega no momento do lançamento. E ela, eu falei pra você que isso não ia dar certo. Não, eu amo quando ele tá contando a história das tartarugas ninjas pra ela, né? Tipo, quem ia prever que essas tartarugas que foram coisadas no esgoto, não sei o que. Aí ela, ah, eu gosto da história, eu posso ser o Michelangelo? Não, eu sempre sou o Michelangelo. Ai, não, um hit, gente. É mais apaixonado por esse homem. Puta que pariu. Ele é muito divertix. Ah, ele é muito bom de assistir, né? É, e ele tem um carisma gigante. Né? Não, não é problemático. Ah, tá. Porque a gente sempre que a gente gosta de alguém tem uns problemas, né? Só homofóbico sem mamada, né? Ele é só homofóbico, né? Ele não é iniciado ainda, amiga, por isso. Pode ser. Entendeu? Quando aí eu não segui ele no Instagram. Aí eu sigo no Instagram dele, gente, é uma farofa, não tem nada ali de útil. É umas postagens aleatórias, você fala, gente, esse homem é muito ridículo. Eu amo. Muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso, muito divertido. E não é um filme longo, que eu fiquei com medo de ser um filme longo, igual o da Halle Berry. Uhum. Mas ele é tão divertido e ele é dinâmico, porque tem sempre acontecendo alguma coisa o tempo todo, que você não vê o tempo passar. Quando tu vê, acabou. É muito legal. Na medida. Achei realmente excelente. Eu também. É aquele adendo que a gente faz sempre. Se tivesse na Netflix, ia ser um sucesso, como tá no Prime. Paciente. É verdade. Se tivesse na Netflix, ia ser um sucesso inacreditável. Ah, gente, pra mim já devia ter, já podia ter uma sequência de ele ganhando agora e ela defendendo, ajudando a defender ele. Não, eu ia falar a volta do Simulio, mas ele, né, foi explodindo em pedacinho. Foi de granada. Ai, ai. Foi de arrasta mesmo, né? Explosão te acabou. Ai, um hit, gente. Eu amei. Amei. Se você ainda não assistiu, gente, assista, porque vale cada minuto. Muito bom. Vale cada minuto, vale cada minuto. Muito bom. Muito bom. Apoie um homofóbico, né? Que... Não. Apoie um homofóbico gostoso. Ai, que horror, cara. Nós somos horríveis. Mas pra gente encerrar esse belíssimo podcast, temos aí a primeira parte da nossa safada de Paris, que está de volta. Emily in Paris voltou aí com 5 deliciosos episódios nessa primeira parte. Inclusive, fiquei sabendo aí que a imprensa foi convidada para um evento de lançamento da segunda temporada em Roma. Segunda temporada? Segunda temporada não, segunda parte da temporada, né? Ah, tá. Ah, eu iria. Segunda parte da temporada. Me chamar boi. E aí a imprensa foi convidada para Roma. E aí vai ter mais 5 episódios, primeira parte da temporada. Terminamos com Camille, né? Não querendo assumir seu amor lá pela gatinha grega. Sofia. E acabando expondo, né, Emily e Gabriel em seu casamento. Aí Alf se sentiu traído, deixou a Emília pra trás, foi-se embora. E a gente tinha que ver como tudo ia, eles iam lidar, né? Fora que também a agência Gratou tinha perdido o contrato com o Pierre Cadot, né? Porque ele foi absorvido pela empresa lá do namorado da Mindy. E eles tinham que saber agora o que ia fazer sem esse grande cliente. E assim começamos essa primeira parte da quarta temporada. E eu tenho que dizer que eu tava com muita saudade dessa série. Eu gosto muito dela. Porque eu acho que Emily em Paris, ela é uma série muito simples no que ela se propõe. E pra mim, né, eu sou um eterno otimista, pra mim ela cumpre tudo que ela propõe. Tudo que ela propõe, ela cumpre. Que é um humor barato, um humor simples e coisas rocambolescas, né? Esse amor impossível que nunca acontece, sempre tem alguma coisa e tal. E pra mim funciona muito, muito, muito bem isso, né? Eu confesso, falei isso com o Leozzi, que eu estou um pouco cansado só mesmo da dinâmica Emily e Gabriel. Eu dei uma cansada boa dessa dinâmica, né? A gente sabe que eles são meant to be, que eles vão ficar juntos no final, Mas todo esse trelelê de toda vez que eles estão pra ficar juntos, alguma coisa acontece. Cara, isso é muito chato. Isso é muito, muito, muito chato. E eu tô começando a ficar sem paciência, confesso. Achei que a Emily foi uma cretina no baile de máscaras, que ela dá condição pro Alf e depois ela termina com o Gabriel. Achei que ela foi muito cretina, né? É que a série se recusa a queimar ela de vez. Não é que eles fazem. Ah, quando começou, ela ainda tava apaixonada pelo Alf, mas ele não quis. E aí deu beijinho de despedida dela no jogo. Aí agora, muito tempo depois, que ela se reaproximou de Gabriel, ela fez a escolha por ele. Sendo que a gente sabe que ela teria feito essa escolha em qualquer momento. Uhum. Exatamente. Então eu fico... eu entendo, até pelo Darren Star, né? A gente já viu outras coisas dele, a gente sabe que é esse o mote. Que não é à toa que Carrie tá aí em Sex and the City até hoje, correndo atrás dos mesmos homens de 30 anos atrás, né? Então, mas eu sinto, porque assim, quando a temporada começou, eu achei que ia ficar uma enrolação do caralho. Inclusive, naquele episódio que a Emily sai vendo um monte de homem na rua, eu pensei, ah, a Emily voltou a ser aquela safada, vamos ver ela namorar mais uns homens aí e tal. Uhum. E aí não, ela acaba ficando com o Gabriel relativamente rápido, né? Que esse episódio do baile de imagem, de máscaras. Aí eu pensei assim, cara, sossega, né? Faz o romance deles aí, dá certo uns episódios pelo menos. E desenvolve outras histórias, beleza. Até tava achando legal a Camille e a Sofia morando junto com ele, né? Emily e Sofia se olhando com cara de vai dar merda o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vendo quem ia desistir primeiro, né? Pois é, eu achei que podia parar por aí e ficar uma coisa engraçada. Só que eu senti que eles dão um peso dramático sempre, muito assim, pra esse conflito da Emily. Tipo, a Emily olha com carinha triste pra Gabriel, tipo, ah, ele nunca vai superar a Camille totalmente. E aí Camille, quando vai contar que não tava grávida de verdade, ai, mas ele tá num momento super feliz, aí ele vai abraçar ela, ai, tudo que eu tenho, vocês receberem. Eu tenho tudo que eu preciso. Ai. E eu fiquei, nossa, mas sério, vamos acabar a temporada. Eu assisti esse episódio super de boa, super rápido, feliz. Aí quando chegou nesse 5, eu falei pro Sassi, que gancho bosta do 5, né? Que não é gancho nenhum, mas enfim. E aí me deu uma desanimada quando chegou no fim do 5. Eu falei, acho que preferia se tivesse acabado no 4. Inclusive, eu acho que não precisava ter nem dividido a temporada. Eu acho que nem precisava ter dividido a temporada. Assim como você falou isso pra Bridgerton, eu acho que pra Emily em Paris mais ainda não precisava ter dividido. Eu falei isso? De Bridgerton? Falou. Não lembro. Costumava ser uma cirurgia. E o carrossel continua a girar. Né? Mas eu acho que não precisava nem um pouco ter dividido essa temporada, de verdade. É, porque se o 5 tivesse alguma coisa mais relevante, assim, de tipo te deixar ansiosinho, tipo Stranger Things quando dividiu fez, né? Não, claro, pensando em narrativa de poder nem nada. Mas foi um episódio comum com essa chatice da Camille, tipo, que assim. Que grande conflito a Camille continuar fingindo que está grávida vai causar? Se ela, quando estava grávida efetivamente, né, em teoria, não mudou nada. Exatamente. Porque a gente achou que, por ser essa sériezinha que a gente está acostumado, que Gabriel ia ser aquela coisa. Nossa, preciso ficar com essa mulher, porque ela está grávida de meu filho, né? Estou grávida de Luiz Carlos Prestes e vou ter meu filho no Brasil. Então achei que ele ia ficar nessa coisa, ter que casar, se sentir responsável. Só que não, foda-se, entendeu? É um foda-se muito grande. E aí, quando a gente pensa assim, ah, tá, agora resolveu, agora a gente vai andar com isso pra frente. Aí ela descobre que não tá grávida e decide manter essa mentira só porque ele disse assim, ai, poxa, agora eu tenho tudo. Agora eu tenho tudo. Agora vou ser feliz. E aí você fica, tá bom. Então tá, e aí a gente vê o trailer da segunda parte e vê que, Gabriel, que ela vai conhecer outro homem, né, o italiano agora. Ah, é? Olha. Ah, você não viu não? Quando acaba o episódio, eles falam, na próxima parte de Emily em Paris, e aí aparece. Ah, cena. Não apareceu isso pra mim não. Pra mim apareceu, logo que acabou o episódio, entrou. Gente. Você vai ver a seguir em Emily em Paris, aí é uma cena dela, Gabriel e Camille indo esquiar em Roma, né? Amo. E aí... Camille e Gabriele saem, e Gabriel saem esquiando na frente, Emily fica pra trás, sem saber esquiar, e ela acaba sendo ajudada por um italiano belíssimo também, e obviamente ela vai se encantar por ele, né? E Alf ficou com Deus. É, Alf, né, coitado, fica comigo, porque com Emily já não vai dar. Eu acho, inclusive, que ele não tem mais função na série, né, que ele tá ali nenhuma. De assistente de Antoine, mas foda-se. É, ele não tem mais função nenhuma na série, essa é a grande verdade. Eu acho que essa primeira parte faltou essas piadinhas que eles fazem. Por exemplo, teve uma piada pra mim que foi muito boa, que eu acho que podia ter durado mais, que foi a Emily querendo conhecer mais bebidas não alcoólicas, né, pra poder sugerir lá pra família de Camille. E aí ela vai com o Mindy no restaurante e fala pro homem assim, eu queria provar esse vinho sem álcool que vocês têm. Ele sai muito, ele fala, não, você foi a primeira pessoa que pediu. Aí ela diz, mas aquelas mulheres grávidas ali estão tomando vinho. Ele falou, é vinho normal. Achei maravilhoso. Muito bom, muito bom. Mas aliás, o plot do guarda-roupa, gente, do homem entrando com as mulheres no guarda-roupa, de Mindy brigar com o Nico, eu achei assim, de uma desnecessidade. Ah, porque é essa série feminista, né, amigo? Porra, feminismo assim, né? Tem que levantar as bandeiras. Eu gostei da representação de Nick e Benoit, que Benoit está belíssimo. Benoit está belíssimo. Inclusive, Leandro tava vendo, e Leandro falou assim pra mim, trocaram o ator que fazia o menino coisa da Mindy? Falei, não, ele só tomou banho e fez a barba. É, ele tá aí, super limpinho. Faz uma diferença, né, menino? Imagina se apresenta esse colarzinho, vira outra pessoa. Ele sempre foi bonitinho, mas ele agora tá assim, uma assim. Não, aquela cena que eles estão lá cantando, Marcia, nossa, Waterfalls. É, né? Isso. Waterfalls total. E eu tenho que dizer que eu tô achando o Nicholas mais bonito nessa temporada do que na segunda, do que na terceira. Eu achei o Nicholas mais bonito, assim, né? Que antes eu não... Acho... Sempre a hora de muito, não. Ele é o namorado da Mindy de verdade, né? Ah, é? Aham. Eu acho ele tão... Ele é namorado da Mindy. Mas eu acho que o que eu, pra mim, assim, foi um grande must-see, assim, divertido, né? Me chamou muita atenção. Obviamente, eu gosto muito da Sylvie. Acho que a Sylvie tem reações sempre muito peculiares, né? Mas também o francês lá, esqueci o nome dele agora. Luke. Que tava sendo enganado pela Michelin. Gente, esse plot da Michelin foi maravilhoso, porque assim, essa mulher começou assim, ninguém pode saber que se a gente tá Michelin, não sei o que, blá, blá. Aí você fala, beleza. Aí ela fica, você tá contando com seus amigos, não pode. Aí daqui a pouco ela começa a pedir pra Emily pagar as contas, começa a se mostrar, fazer favor pra todo mundo. Eu fiquei, daqui a pouco, viado, você descobre que essa mulher tava mentindo pra todo mundo pra ganhar jantar, achei maravilhoso. E aí o Luke fala assim, Mary, a mulher, tu podia ter me falado dela, mas vamos transar, meu amor, não liga não. E aí ela continuou sendo golpista. Porque ela fica ofendidíssima, né, quando o Gabriel passa lá pelo barco, e ela fala assim, você está me usando apenas pra conseguir o que você quer, a estrela, não sei o quê, perar é o pão duro. Você fica, meu Deus, como essa moça se sentiu, né, triste aí. Usada, né? Usada, abusada. E aí, de repente, a moça tá começando a dar conta pra Emily, falando assim, então, essa continha aqui você pode pagar, né, more? E é pra mim, o auge é quando Sylvie e marido vão lá ter o seu jantar romântico. E pedem a reserva. Ah, eu amo. Chegam lá, tá eles dois, e aí ela fica assim, ué, mas não era só pra dois? Aí ele é, mas... Né, pra conseguir fazer a reserva, só se meu Mose tiver aqui no participar do jantar. E aí se ouvir muito a conta gosto, né, menino? Tá bom, então. Tá bom, meu anjo. Então vamos aí, seguimos. E aí eu amo que ela fala assim, não, porque, né, ele trabalha muito, acho que a gente precisava conversar a respeito de um aumento pra ele. E aí se ouvir, um aumento... Bom saber, esse aqui. Aí quando descobrem que ela não é mais inspetora Michelin, que vai ter que pagar pelo jantar, aí o Nick olha a conta e fala, acho que você vai ter que pagar essa. Aí a Sylvie olha e fala assim, eu vou pagar, mas eu acho que aquela conversa do aumento vai precisar ficar pra depois. Eu amo. Eu amo demais, gente. Eu achei muito cretino. Não, e assim, todo mundo tão safado nessa série, porque assim, ninguém tava certo, né? Tava todo mundo contando que a mulher era inspetora mesmo, que ia conseguir essa porra dessa estrela. Aí Gabriel contrata um confeiteiro, que ele fica com ódio a temporada inteira, que o confeiteiro fica lá deixando suflê no forno e não sei o quê, e dando vinho de chocolate pras pessoas. E aí quando ele descobre que não vai ganhar a estrela, ele surta, tira o suflê do homem tudo do forno, demite ele. E fala, agora bebida por minha conta, caralho, não sei o quê, né? Vamos zoar! E fala, puta que pariu, homem chato da porra, vai pra casa do cara. Sabe uma coisa que me irrita dessa coisa do Gabriel junto com a Emily? Que eu acho que eles funcionam tão melhores como amigos. Então, por exemplo, quando a Emily chega achando que é a Mindy que tá no banheiro, né, e vai contar que viu os homens tudo na rua, ele faz uma cara tão engraçada pra ela e eles têm essa dinâmica de um ficar se zoando. Eu queria que isso se mantivesse no relacionamento deles, tipo, eles terem essa trollagem amigável e não, ficou uma coisa pesada, parece que eles estão se entendendo uma coisa um do outro. Eu falo, gente, não. Beleza, entendo que vocês não precisam casar os dois agora, mas manter uma leveza mínima dos dois num relacionamento seria importante, não só ficar climão barra de vida. É, porque, tipo, quando eles tecnicamente não tem mais nada a dever pra Camille, fica sempre aquela coisa assim esquisita, que eles, né, nunca conseguem estar juntos e. Ah! Tipo, ele leva ela pro telhado e tem que ter toda uma discussão ética se Emily é a mulher da zona 5. Assim. Gente, às vezes é só um sexo no telhado, pelo amor de Deus. Ah, é, que Emily falou assim, então, meu anjo, não vamos estar fazendo mais sexo no telhado. Um beijo a todos, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Mas eu achei maravilhoso o plot de Emily denunciar pra Landlady que tinha muita gente morando no apartamento, né? Gente... É, e a véia, eu sabia que tinha alguém, que sabia que tinha três pessoas. E aí, quando ela fala pro Gabriel, o Gabriel fala assim, então, eu também denunciei. Ai, são dois safados, cara. Eu acho que ele tá muito bonito nessa temporada, com o cabelo um pouco mais escuro, acho que ele tá super bonito. Mas, realmente, a dinâmica Emily e Gabriel, pra mim, chegou no limite. Chegou no limite. Pois é, acho uma pena, porque acho que podia ser mais tranquilo e, não sei, parece que eles vão querer fazer um grande drama, que a série não segura, sabe? Tipo, a série é pra ser engraçada, legal, e aí fica essa coisa de, tipo, ó, meu grande casal não vai conseguir. Será Gabriel Mr. Big de Emily? Tô achando, viu? Tô achando que ia dar uma pesada sempre. E assim, ele, né, individualmente é um personagem bem melhor que o Mr. Big, mas... O relacionamento dos dois realmente sempre arrasta pra baixo. É, essa parte podia ter menos. Eu acho que se, assim, tudo bem você focar na vida amorosa da Emily e tal. Mas eu acho que se eles focassem menos nessa dinâmica Gabriela e Emily e focado na dinâmica do grupo como um todo, a série ia ser muito mais divertida. Ainda que em algum momento a gente volte a esse assunto, eu acho que pra dar um respiro. Porque em todas as temporadas até agora, a gente teve essa mesma ladainha. É sempre a mesma coisa. Eles sempre vão pra ficar juntos, alguma coisa acontece, eles não ficam juntos. Aí aparece alguém, aí fica com ela, aí depois ela entende que, na verdade, ele é o verdadeiro amor dela. Aí vai, fica junto de novo, aí vai acontecer mais uma coisa de novo. E fica assim. É sim. Vocês podem deixar eles em paz uns dois episódios, tem uma briguinha, um negocinho, não precisa ser também flores o tempo inteiro. Mas a gente tem que ter algum motivo de, tipo assim, em algum momento eu tenho que achar que esse casal merece ficar junto por alguma razão, né? Seja vendo uma fofura, um negócio. Mas não, é sempre quando eles estão separados que eles estão melhores, e aí quando junta é sempre um drama, um peso, um, sabe? E ainda temos o plot, né, menino? Importantíssimo, que Mindy, né, e banda descobriram que o comitê não paga nada na Eurovision. Achei maravilhoso a mulher dizendo assim, vocês estão vendo esse tanto de greve, esse tanto de coisa por conta de benefícios, de não sei o quê, mas ninguém fala dos cortes na Eurovision. Exato, foi um choque. E ela fala, vocês já acharam um especialista em pirotecnia pra fazer o conceito de palco de vocês? E aí Mindy agora tendo que vender as roupas tudo que ganha de Nico, que Nico tá fazendo Mindy ser a mulher respeitável, né, pro pai dela. Ah, é, se vestindo como uma mulher que é pra casar. Pois é. Chegou uma mulher pra casar, pra agradar o papai. Então, eu fiquei assim. E acho, às vezes, um desperdício de Ashley Park, cara, porque ela é muito boa. Ela é pois muito carismática. É, menina, eu acho que ela tinha como segurar essa série inteira, mais que Lily Collins. E ficam dando uns plot merda pra bichinha. Ela ainda segura os plot merda, mesmo quando tá ruim, ela tá ali. Mas, porra, cara, dá um material melhor pra Ashleyzinha, pelo amor de Deus. Porque eu acho que ela brilha muito, ela tem muito carisma, ela é muito solar. Até quando é pra ser uma coisa mais triste, você vê que ela tem o negócio. A Lily Collins. Ela segura o drama também. Tipo, a Lily Collins tá sendo chata. A Mindy, no, até no drama do Nico, né, de estar brigada com ele, não sei o quê. Você compra ela, você torce por ela. Sim. Mesmo sendo material cu. Material os outros, né, menino? A gente torce por ela, mesmo sendo material os outros. E a Lily Collins dela fica, não sou mulher de sexo internado. Chata. Vai, chata. Cagar. Vai dormir, porra. Mas assim, olha. Mas eu tenho que dizer que, no geral, assim, como um todo, eu me diverti com essa parte 1. Vi todos os episódios num dia só, porque eu fico muito entretido de verdade. Acho que o elenco super funciona. Uhum. E pra mim é um respiro de tanta coisa que a gente vê assim. Então é um respiro de coisinhas gostosas. Emily sempre vai ser bom, né? Mesmo quando tiver mais fraquinho, a gente se diverte. Sim. Mas não falamos da barra de Juliana, né, menina? Que foi trabalhar na outra firma. Menino. Tendo que pedir desculpa pra Silvia a temporada inteira. E aí, quando foi apresentar o desfile de novas roupas by Bercador, eram os homens com os pintos na roupa. A cara dele de Nico é icônica, gente. Nico fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? What's happening? What's going on? Agora eu não entendo muito bem a motivação daquele stylist, né? Que tá no lugar de Pierre. Ele só queria causar, né? Que na temporada passada também tinha esse plot que ele queria ficar causando. Pois é, mas ele vai e causa, dá um lacre trans, né? Lá no Nico. Aí Nico, pô, você não sabe, meu pai já tá sendo acusado. Ele, mas os homens não conseguem manter os pinos nas calças. Aí quando o Nico fala que não vai seguir com a grife, ele sai gritando e causa. Eu falei, gente, você jurava que ele ia deixar? Você queria só confrontar, você confronta e vai viver sua vida. Agora, não acredito, você não vai provar minha roupa que eu fiz pra te provocar. Ah, me poupe. Palhaço. Se poupe, nos poupe. Uhum. Eu acho esse personagem muito ruim, tenho que dizer. Ele é. Alex é péssimo. Eu acho muito péssimo esse personagem. Que é boa é a rainha da deitada, né? Mãe de Sylvie. Gente, a mãe de Sylvie, como uma grande cretina. Tudo dizendo assim, mas a gente vai ter que negociar uns termos aí, né? Tudo dela tem que negociar os termos. Olha! Eu amo. Amo. Me diverti muito. Mas, uma obra incompleta, né? A partir do... daqui aí, menos de um mês, teremos a segunda parte. E aí sim, poderemos avaliar o todo. Uhum. Porque até então, não pudemos avaliar o todo. Né? Mas, estou animado, tenho que dizer, Leonardo, pra ver... Emily em Roma. E quando vai ser a segunda parte? 12 de fevereiro. Que isso? 15... Não, mesmo. Fevereiro? 12 15 de setembro. Garoto, você não me mata de susto, não. Não, setembro. Falei, gente, isso foi até fevereiro pra saber se o Camille vai falar que tá grávida? Pelo amor de Deus. Não. Olha. Ai, desculpa, é setembro. Menos de 20 dias aí que a gente vai ver. A conclusão épica. Que aí, eu acho que eles só dividiram pelo fato da segunda parte da temporada se passar em Roma. Acho que só por isso que eles dividiram. Vai ser todos em Roma? Acho que vão ser todos em Roma. Amo. Todos em Roma. Cadê? Vamos ver aqui a data certinha, pra gente passar a informação correta. 15 de agosto foi a primeira parte, primeira leva. É, isso é mesmo, 12 de setembro. No dia 12 de setembro teremos a segunda parte da quarta temporada de Emily in Paris. Olha aí. Né? Sou triste por ser safada. Saudade. Gente, a cena de Emily e Camille brigando no bar foi maravilhosa. Gente, muito adulto. Eu achei incrível. Achei incrível. E eu tenho que dizer que geralmente eu acho as roupas de Emily cafona, mas nessa temporada acho que ela tá bem melhor. E eu achei que ela ficou muito bonita naquele baile de máscara com aquela roupa toda. Sim. Né? Achei que ela deu um bom upgrade, Damon. É, achei que ela ficou muito bonita. Porque Mandy tá sempre belíssima. Mas Emily era meio controverso. Nessa temporada, acho que ela tá bem, bem bonita. E pra mim, o auge é o baile de máscara. Ela ficou muito, muito bonita. Muito bonita com aquela roupa. Achei um must see. Eita, como a gente elogia até a roupa aqui, menino. Né? Muito fashioneiros. Muito fashioneiros. Mas vamos então para comentários do último, da última edição, nossa edição 418. Falamos do grande hit aí, Exploited, né? Para a alegria do Brasil. E vou começar aqui com o Levi Ventura, né, que não esqueceu o comentário no bloco de notas dessa vez. Quase esqueceu, né, porque ele comentou tem 2 horas. Quase esqueceu o comentário no bloco de notas. dizendo: Sasser, faltou você cantar também uma música no início do podcast. Olha, desculpa, aí, amigo, mas eu deixo para os meus amigos que sabem o que estão fazendo. O cantor aqui é você, seu ridículo. Você devia cantar. Não. Mas eu tô aposentado. Eu me aposentei. Tinha que cantar a música de Lady, que é de Deus, né? Que você é a pessoa da igreja. Verdade. Deus da minha vida, fica comigo. Ela cantou, qual que foi essa música? Ela cantou uma famosinha de Deus, qual que é? Ah, né? Semana é Girassol. Jesus, essa aí, né? É, dessa semana é Girassol, né? A música de Whindersson e Priscilla. Gente, vocês contaram quem era essa vulsa de Grey's Anatomy, mas continuei sem fazer a menor ideia de quem ela seja. A gente também não sabe, amigo. Fica tranquilo. A gente não sabe até agora, né? O pior é que depois eu lembrei daquela demônia, uma chatona, mega animada que tinha no céu. Ih, tipo April? Muito pior que April. Daí eu arrumei livre. Sasser disse: série de tia com produtores de Will and Grace. Pensei na hora que era uma série de viado com a cara do Matt Palmer. E alguns segundos depois, pronto, tive a confirmação da minha teoria. E agora vamos ver na prática, em breve, né? Em breve. Estúdios, pelo amor de Deus, chega de continuação. Acho que vocês passaram uns 10 minutos só comentando notícias de continuações. Esse povo tá sem criatividade, é? Fizeram a greve, todo mundo apoiou. Agora botar a cabeça pra pensar e criar coisa boa e nova, hein? Ficou bravo ele. Não, isso porque a gente só falou da Disney, né? De todos os remake, reboot e retruth que a Disney tá fazendo. Nem falamos dos outros. Retruth. O cara que tá fazendo o filme com a Blake é o Rafael de Jane the Virgin? Eita! Eu tinha visto o vídeo do Ryan entrevistando ele, mas não reconheci. Mas, amigo, o vídeo do Ryan entrevistando é justamente o outro, não é o outro. É o Atlas que ele tá entrevistando, que é belíssimo nessa, que homem. É bem diferente, Rafael, né? Saboroso. Ele botou assim: ô Sassi, um filme que claramente estava desesperado pra usar o Mickey assim que virou domínio público, em um filme de terror, onde possuído pela máscara fala com a voz do Mickey, não tinha como isso ser bom mesmo, né? Mas agora você vai poder conferir no cinema, que falei aí hoje que vai estrear no cinema esse grande hit, pra todo mundo poder prestigiar, né? Falar: olá, prezado! Eu queria muito essa cena. Se a dublagem fosse essa, eu assistiria esse filme. Acho que a gente pode fazer uma sugestão pra eles, né? Eu acho. De usar um olá prezado no... A gente dubla. Então eu apoio. A gente pode pedir pra ler fazer. Pode. A gente pode pedir pra ler fazer, que eu acho que seria tudo. E ele conclui dizendo: pra finalizar o comentário, quero dizer que estou lendo Entre Tempos 2 e estou querendo A Prisão de Leonardo Oliveira. Por isso está fazendo feito. Tá feito, fazendo quem sofrer? Meu fave. Quem é o fave? Ele não disse o fave. Aaron, que é o que mais sofre, mais que a Ju. Ah, bichinho, sofre mais que a Ju mesmo. Mas não sofre tanto no segundo, não. Sofre bem no terceiro, que Mas ele não quer que sofra em nenhum momento. Bichinho. Ah, quando ele chegar no, final, ele vai ficar revoltado, que lembro que o Zanon quase me bateu. É ridículo. Isso. Ridículo. Por isso que o Zanon não escreveu Sonata na Deus até hoje. Traumatizado. Uma grande forma de protesto. É, eu tô pensando do jeito que eu vou traumatizar ele também. Eita! Mas você tem que escrever logo, Zanon, porque tá deixando seus fãs chateados, tristes. É, já teve dois SA, né? Único meu fã, hein, Nick? Mas você não pode reclamar que ele não é um fã dedicado. Ai, Divo, maravilhoso. Ele é um fã dedicado. Ele ficou me dando bebida, gente, pra tentar saber spoiler do negócio. Pois é. Ai, saudade. Lembrei agora da gente lá no barzinho. Saudade da Alcuna Augusta, né? Exato. E te perguntar se o namorado da menina se ele era bissexual. Ai, saudade. Falar que ele era moderno. Perguntei pro Léo também que vocês trocavam se eles eram modernos. Ai, saudade de ver os anões esperar o Uber abaixar. Ai, muita saudade. Ouvi aquela música rouca, né? Mas fé em Deus que em dezembro vamos poder repetir isso. Fé em Deus. É isso, DJ. O que mais temos aqui de comentários? Marcelinho Souza dizendo: Ryan Murphy resolveu trabalhar horrores esse ano, né? Já jogou umas 3 séries de uma vez. Só em setembro, né? Só em setembro tem American Sports Stories, Grotesquerie, Monsters e Dr. Odyssey. Quatro séries só em setembro, do Ryan Murphy. Nenhuma boa. Nenhuma boa. Nenhuma boa. E ele botou e terminou o comentário dizendo assim: vocês só procurando o filme baseado em Afliceta, hein? Afliceta é o que move o mundo. Não é que a gente procurou, é que os atores dos filmes que a gente vê vão fazendo outros similares. É, exato. Pra manter o público engajado. Uhum. Não é? Um hit. Próximo comentário aqui de Paulo Jonas Nobre dizendo: quase que acontece um acidente na academia quando vocês falaram que a tiriça do filme estava pagando de DJ enquanto a outra estava no Cowboy Carter. Ai, quase morro. Certamente vou ver essa crocância. E sobre esse reality da Globo, só se fala em outra coisa. Ana Clara merecia mais. Beijo, Meninix. Beijo, Paulo. Que bom que a gente ajudou você quase cair da academia. Sucesso. A gente sempre ajudando muito nos acadêmicos, né? Sim. A gente. Agora mesmo, o menino. Esqueci o nome, né? No grupo. Esqueci. Que era de Brasília. Vini Castro. Vini. Falou que o podcast de Aliens, né? Aliens Romulus, ajudou ele na volta pra casa agora. Conduziu. Uhum. Ele, vamos ver se agora que o Seth saiu, né, da academia, o pessoal vai aprender a arregaçar o cuzão lá pra. Ai, eu amo. Ai, hit demais, pelo amor de Deus. Próximo comentário aqui de Mari Barbosa, nosso jurídico, dizendo: que absurdo! Não comentei no podcast passado que tinha visto algumas coisas da pauta. E nesse, absolutamente nada. Mas me diverti demais ouvindo vocês narrando. É isso. A gente tá aqui pra esses vocês. Próximo comentário de Thiago Duarte Ferreira, que também tá lá no nosso grupo. Né? Se você ainda não entrou no nosso grupo, clica aqui no link que tá nesse post. Você vai fazer parte da maior comunidade logader do Brasil. Dizendo: assisti todos os episódios que saíram do Estrela da Casa. Estou gostando de médio pra baixo. Mas, como tô vendo enquanto lava a louça, limpa a casa e ainda pula as provas e propagandas no app da Globo, tá suave. Talvez continue. Resto da pauta, não vi nada, mas ouvi tudo e sinto que já vi. Adoro vocês, coraçãozinho azul. Ah, mas é isso, amigo. Essa é a experiência. Se ele pular as provas e propagandas, sobra 5 minutos de programa. Acho honestíssimo. Então... é isso, Ti. Continua ouvindo, que é o que importa. E último comentário da noite aqui de Gabi Fernandes, também tá lá no nosso grupo, maravilhosa, se comenta sempre dizendo: excelente episódio, meninos. Apenas 2 horas e 50. Apenas 2 horas e 50, mas foi tudo pra mim. Estrela da Casa não tem como funcionar, porque pra mim tem 1 milhão de regras esperando um conhecimento prévio do público. Jamais será o Fama. E o resto da pauta? Fiquei devendo. Beijos. Ah, beijos. Né? Então, achei maravilhoso os comentários. Deixe seus comentários no Spotify e também no site. É, foram poucos comentários essa semana, hein? Aí depois vocês ficam aí no Twitter pedindo: ai, programa de 4 horas. 4 horas. Nesse ritmo aqui, não vamos ter programa de 4 horas, não. 4 horas de cu é rola. Né? Nesse ritmo aqui. E eu lembro que tinha um comentário no Twitter, deixa eu ver aqui, que eu acho que era da menina Suelen. Botou aqui, Suelen. Falou: quadro de amenidades, eu amo! Fire Country, nunca tive vontade de ver, mas tô curiosa pra ver o spin-off da Morena Bacarin. Na D23 não tivemos nada de novo. Hulk Vermelho, ai nossa, que mico. E Frozen 4, não vi nenhum. Olha aí. Amo. Mas... a boneca da Frozen, né? Mas então deixe seus comentários no Spotify e também no glorioso site, que é muito importante, é o nosso sarário, e a gente fica muito feliz de ler os comentários aqui. E antes da gente ir para o Mexendo as Despedidas, recados da paróquia. Estou de férias nas próximas 2 semanas, estou de férias. Na próxima semana estarei viajando, graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas nós somos pessoas do bem, pessoas bacanas, pessoas maneiras. Então, semana que vem terá LogadoCast gravado. Esse também não é gravado. Acredito. Né? Esse aqui também é gravado, mas semana que vem teremos uma... ao vivo, igual desse. É ao vivo quando a gente faz, né? Depois já não é mais. E aí vamos ter logado cast especial gravado na próxima semana. Então, na semana que vem, no programa da semana que vem, não tem comentários, tá? Tudo que você comentar neste programa aqui e no programa da semana que vem, eu vou ler na outra semana, quando voltar de férias, tá bom? Então tem bastante tempo pra você comentar. E tem que, ó, deixar comentário, porque os meninos gravaram duas vezes nessa semana, tá? Você tem que deixar lá sua notinha pelo esforço deles de verdade. Que não é fácil gravar um podcast por semana, imagina dois na mesma semana. Não é fácil, tá? Então deixe os seus comentários pra fazer essa rodinha girar. Mas então vamos para merchans e despedidas aqui, começando com ele, Márcio Zanon, a mais gostosa do rolê. Cara da Malhação. Gente, é aquilo de sempre, como eu sempre falo a mesma coisa no final, Instagram, Twitter, arroba com Zanon, Sonatina 2 vem aí em 2028, e é isso. Pelo menos já caiu um ano, que semana passada era 29. Graças a Deus, já caiu um ano. É sobre isso, tá tudo bem. E você, Leozinho, merchans e despedidas? Menino, ontem meus livros estavam todos gratuitos, né? No Exploda Seu Kindle. Então, pra vocês que pegaram, parabéns. Se vocês não pegaram, comprem, né? Tem no Unlimited também. Então, essa dica. E eu quero finalmente, depois de 3, 4 semanas aqui falando desse programa que nunca saía, né? Falar pra vocês ouvirem o Sede aí, vamos brincar de padaria. Onde Sassi, Zanon e Mandy deram dicas incríveis pro pessoal que vai pra academia, né, chamar os outros pra dar aquela exercitada. Inclusive, eu trouxe uma música exclusiva do Sede. Eu amo. Pro Sassi colocar no nosso palco, já estrela tá da casa. Aqui na agulha. Essa música é tudo pra mim. O Zanon já teve acesso a ela, agora eu quero as reações do Sassi em primeira mão. Teremos o clipe aí também na playlist de... O Sad Summer Electro Hits, né, já tá com o clipe completo aí, todos os visuals e tal. Então, convido vocês pra ouvir e se divertir. Sexy Confident, So Intelligent. So Intelligent. Katy Perry ia bombar muito com essa música. Ah, com certeza, não tenho dúvida. Perdeu, né? Então vamos lá? Vamos tocar esse grande hit aí pro Brasil? Vamos. Vamos lá. A Padaria da Alegria, que é 90s, cat e pop. Vamos lá. Faz um cat nele. Ai, que delícia. Padaria, vamos brincar. Pega massa e vai sovar. No forno pão vai esquentar. Com meus amigos a assar. Ai, adoro assar com os amigos. Me serve mais um cacetinho. E essa desmaia foi a Cleide. Chega a manteiga derrete. Ai, eu amo. Você o espeto. Meu Deus. Me coloca pra girar. Gira, gira, vai sem medo. Meu pai. Padaria virou brinquedo. Pra fazer a massa perfeita, separe os ovos e o leite. Não esqueça da rosquinha. Juntos faremos um banquete. Cueca virada no tabuleiro. A cada brincadeira, um novo recheio. No pãozinho, um iogurte grego. Ai, que ótimo. Criatividade no tempero. Eu sou o frango, você o espeto. Me coloca pra girar. Gira, gira, vai sem medo. Padaria virou brinquedo. Que maravilhoso. Amo esse instrumental com voz. Esse é o break dance, né? Para a diversão nunca acabar. Mexe a massa sem parar. Na brincadeira é só usufruir. Gira um pãozinho recheado com frango catupiry. Amo Bons frango catupiry. Fresquinhos que derretem na boca. Pretzel, sonho, até baba de moça. Bolinho de chuva, massa folhada, bruinha. Vem provar a minha rosca, vem deixar bem queimadinha. Eu sou o frango, você é um espeto. Me coloca pra girar. Eu acho que é o melhor momento. Gira, ai, gira, vamos vai sem música. Medo. Ai, vamos todo o caroquete. Essa parte de provar a rosca é muito alto, né? Uhum. Imagina o povo no TikTok com confusão pro outro, já tá. Eu acho que depois eles devem retomar, mas é com outra coisa já. O final é esse, icônico. Um hit. Gente, essa música é o auge da minha carreira. Acho que. Depois Dr. Luke Leonardo... jamais faria algo tão bom. Não, depois de você lançar a nova abertura de Rodrigo Apresentador e agora lançou essa pedrada. Pois é. Tudo. Gente, coitado, vai ofuscar o álbum da Sabrina Carpenter, que acabou de sair, né? Que acabou de sair, exatamente. Agora saiu mesmo, Leonardo. Agora saiu mesmo. Ah, vou já pegar aqui. Nossa, essa ficou muito boa, essa música. É a melhor. Ficou muito boa. Ficou muito boa. Muito boa mesmo. Assim como a notícia de que Nizam afirma que gosta de receber beijo grego. Ah, gente, pelo amor de Deus, retoma o tabu do sexo. Ah, é igual o Cláudia Raia, né? Dizendo que tinha, o filho tinha um alerta visual pra avisar quando ele tava tocando punheta no quarto. Sim! Ai, gente, é o que eu falei pros meninos. A gente podia voltar à época que a gente tinha vergonha de falar de sexo. Sim, né? Por favor. Né? Porque olha, Brito, sem condição nenhuma. Né? Vamos voltar o sexo a ser tabu, pelo amor de Deus. Uhum. Pra ontem. Menos se for com padaria, né? Pode falar. É. Vou falar Cine. Assim, vem provar a minha rosca, vem deixar bem queimadinha. Aí pode. Saber falar com classe, finesse. Eu sou frango e você é o espeto. Me coloca pra girar. Olha, eu tô muito ansioso pra reouvir esse programa, né? Porque a gente fala umas barbaridades lá na hora e depois não lembra, né? Menina, eu fiquei surpresa com as coisas que eu falei, inclusive. Então vai ser bom. É, tá loucura. Então vai ser maravilhoso. Já estou até o Twin, né? Falou nesse programa. Até o Twin, eu amo. E eu falo as mesmas coisas de sempre, então não me surpreendo com as merdas que eu falo. Ah, é que a gente é muito menina solta, né? A gente é muito esse espírito jovem, né? A gente tem humor muito família, né? A gente tem humor muito família. Entendeu? A gente tem esse humor assim, família, que agrada todo mundo. Não é um humor que ofende. Né? E você tinha que botar esse vídeo pro público antes da gente. Eu tô procurando aqui agora. Que realmente é o que define a gente. É, a gente tem essa coisa. Não é à toa que a gente tá aqui há 1 milhão de anos fazendo isso, porque a gente tem essa coisa muito, muito familiar, né? Muito. Ah. Achei. A gente tem essa coisa. A gente é muito, muito family friendly, né? A gente é assim, garoto, solto. Uhum. Né? Muito criativas, né? Muito criativas, meu amor. Né? Eu amo a minha avó. Meu humor não é aquele humor que fere ninguém, não. É isso, meu humor é engraçado. Todo mundo ri. É. Meu humor bom ali. Todo mundo ri. É um humor que todo mundo ri, todo mundo é um humor saudável. Aí, saudável. Aí os artistas gostam, entendeu? Os artistas, apresentadores. Sem atacar ninguém. Sem atacar ninguém, que eu sou muito brincalhona, eu brinco. É isso. É um humor que toda a família consegue rir. É isso. Sabe que meu humor não é... É isso, um humor que toda a família consegue rir. Eu mato o humor que toda a família consegue rir, amo. Família, amo. Né? Família, amo. Léo, amo. Saudável, amo. Eu amo, meu humor é muito saudável, gente. Ah, é tudo pra mim. Mas é isso, né, gente? Mas então, já fizemos versões despedidas, né, meninos? Então, já. A gente volta aí com pautas up to date daqui 15 dias, tá bom? Semana que vem, programa tá delicinha, tá gostosinho, tá bem massa. Sim. É bem maneiro. Vamos falar de volta aos 15 na volta, hein? Stay tuned. Vamos falar de volta aos 15 na volta. Não vão ouvir outros podcasts que vão falar sobre. Vão esperar a gente. Porque só vai ter a gente que é amigo pessoal das roteiristas e diretores, né? Outros podcasts não tem isso, a gente tem. Exatamente. Zanon vai trazer aqui a roteirista aqui no programa. Joguei. Já não tem que eu amo. Vou trazer mais. Traz. Aliás, vocês viram que Laura e Manu não participou da foto aí do lançamento, né? Pediu pra colocarem ela. E aí fizeram a montagem que todas as caras eram a dela. Eu achei incrível. Ai, gente, Laura e Manu no papel de sua vida. Ah, é? Que hit, então. Aí sim. Turou pra mim. Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que vocês tenham se divertido, se tenham gostado. Mais uma vez, patreon.com/logado2gs para você apadrinhar com a menor cotinha e também deixar seus comentários no Twitter, no X, no site, onde você quiser. No Twitter, no X, mesma coisa. No Twitter. No Twitter, no Spotify, no site. Aonde você achar melhor, você pode deixar o seu comentário lá pra gente, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Tô passando chapinha no cabelo. Shine bright like a diamond. Find a light in a beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star. I